Olá pessoas, estamos aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje estamos aqui, primeiro numa composição muito diferente, que acho que até combina com o tema de hoje, né? Que a gente vai fritar bastante nossa cabeça. A gente está aqui para falar de realidades paralelas. E nessa realidade paralela, meu único companheiro de bancada que me acompanhou nessa hoje foi o Ivo. Então deixa eu já cumprimentá-lo. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, convidados e convidada especial. É, gente, assim, eu já não sei mais quem eu sou depois de me preparar para esse episódio, tá? Eu tô passando por uma crise de identidade aqui. Não sei se essa realidade que eu estou vivendo é a realidade certa. Não sei mais. É isso. E hoje, além do Ivo, então, a gente está aqui com dois convidados. Deixa eu chamar primeiro o que os ouvintes já conhecem, porque já é de casa, né? Boa noite, Pena. Uhul! Vala, vala! Nossa, eu já vim bastante aqui, né? Quantas vezes? Umas três ou quatro? Sei lá, bastante, né? Essa é a quarta. Quarta, olha. Mas quero voltar mais, então vou falar que eu preparei para vocês um curso de mecânica quântica hoje. Imperdível, entendeu? É isso que eu já ia falar hoje. Se tudo der certo nesse episódio, a gente pode fazer um spin-off frequente nesse formato, Gosto. com essa bancada. Já gosto. Ah, e nossa outra convidada, então, né, tá estreando aqui no Falando no Diabo. É uma pessoa que a gente já acompanha faz um tempo. E que até foi jurada do Festival do Boca no ano passado, né? Então, bem-vinda, Bela Ashley. Oi, gente. Bem-vindo eu. Bem-vindo, tô muito bem-vindo aqui, porque vocês são muito legais, muito animados. Vamos aqui queimar os miolos, né? Eu tô querendo saber se a Bela de outra realidade deve estar tentando descobrir se eu existo nessa, porque o negócio tá complicado aqui, viu? Mas vamos falar de filmes bizarros aí, fritar o Kengo juntos. E obrigada pelo convite. Tô animada. Obrigada a você por ter topado gravar com a gente. Bela, para quem não te conhece, então, né, fala um pouquinho de você, faz seu jabá. Gente, eu tenho canais no Instagram, no YouTube e também TikTok. Comecei agora, tô me adaptando lá a uma plataforma que eu não entendo muito, mas tô por lá. E eu falo sobre ficção científica, sobre futurologia, sobre tecnologia de vez em quando também. E é isso, estamos falando sobre filmes, sobre séries, sobre coisas diversas, sobre o Mas fala o futuro. nome do canal, senão as pessoas não acham. Verdade. É a parte importante que faltou, né, Pena? O nome do canal é Futurices, no Instagram é canal Futurista, Futurices e também no TikTok, canal Futurices, e no YouTube é só Futurices. Estamos por lá, Futurices com C. Muito bem. Todos os links estarão no post. Recomendo muito o canal da Bela, os canais da Bela. São sempre bem interessantes e ajudaram a montar essa lista de hoje, inclusive, né? Porque a gente teve um trabalhinho, a gente já vem conversando há algumas semanas para É, chegar um tema nos difícil. quatro filmes. Para chegar nesses quatro filmes que a gente vai comentar. Até discutimos já, né, o que que entraria nesse tema de realidades paralelas e o que não. Tem até alguns desacordos aqui na nossa lista. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Mas sem mais Também acho. delongas, então, gente, a gente organizou então esses quatro filmes de hoje do que a gente, né, na nossa opinião, assim, é o menos complexo até o mais complexo, né? Como a gente já falou de dar uma fritada na cabeça, então são filmes bem densos, né? Mas eu já E o queria que levantar você. um negócio aqui. A gente Ah, já teve até muita sei. dificuldade porque a gente queria fazer de realidades paralelas e muitas vezes barra em loops temporais. Então, a primeira dificuldade foi saber que filme é de realidade paralela e que filme é de loop Exato. temporal. E aí a gente conseguiu gerar essa lista de quatro que, vou te falar que não estou bem convencido, mas acho que é mais realidade paralela mesmo. Eu acho que sim. Eu achei que você fosse falar de que nem tudo que a gente vai falar é que faltou o sai no fai, né? Que nem Ah, tudo não, mas isso total. é científico. Que A é gente sai no fai? discutiu. Agora eu fiquei curiosa. Porque o Pena falou, a gente assiste um filme lá, mas esse não tem nada de Esse não é, científico. É ficção ficção, só não científica. é científico. Mas a gente pode mencionar filme a filme. Esse primeiro, inclusive, para mim, não é sci-fi. Mas tudo bem, eu Gente, para adorei. mim, se tem uma pitada ali do gênero, já força essa barra só para poder falar do filme. Mas eu gostei muito desse primeiro filme. Apresenta o filme então, Sil, pra gente poder... Deixa eu apresentar o filme. Então, nosso primeiro filme é A Outra Terra, o Another Earth, de 2011. É um filme que está na categoria Filmes da Brit Marling. Né, acho que quem assistiu The Away, a gente já falou do Sound of My Voice em outro episódio aqui. É meio, eu acho tudo meio parecido, assim, por mais que sejam temas diferentes, né, entre eles. Então, é um filme que é estrelado pela Brit Marling, ela escreveu junto com o Mike Carrill e ele dirigiu. Né? Eu vou dar uma sinopse bem breve aqui, mas aí depois a gente vai aprofundando conforme a gente vai conversando. No filme, então, a nossa Terra, né, descobre que há uma segunda Terra bem próxima, assim, dá para ver ela ali voando no céu, e acaba se descobrindo que nessa outra Terra é um mundo espelhado, né, com o nosso. Então são as mesmas, cada pessoa vai ter o seu duplo ali, enfim. E a personagem da Brit Marling, que é a Rhonda, ela fica muito feliz. Ela era uma adolescente, ela tinha 17 anos quando essa descoberta acontece, né? Ela vai, comemora e tal, ela ia entrar no MIT, ia ter uma carreira brilhante, mas nessa comemoração ela bebe e depois ela vai embora dirigindo e ela causa um acidente que mata uma família inteira. Não, na verdade é quando ela tá olhando a outra Terra, é que ela... mas ela tava voltando dirigindo, bêbada, olhando pro céu. Isso, mas eu acho que o fator principal foi justamente ela estar dirigindo, olhando pro astro no céu enquanto dirigia. Podia ter encostado o carro, não. Vou continuar dirigindo. Sim, é verdade. E ela causa, então, esse acidente, né? Era um carro que tava com uma família, era o marido, a esposa grávida e um menininho. E todos morrem, exceto o cara. A Rhonda vai presa, né? Ela fica, acho que, 4 anos na cadeia. E quando ela sai, ela tenta ir pedir desculpas na casa desse cara, né? Ela, assim, ela sai e ela vai procurar um emprego. E ela só quer um emprego que seja, tipo, super braçal, assim, né? Que ela não quer... Ela perde todo esse encanto, né? Do intelecto que ela tinha, enfim. Ela vai atrás de um emprego bem, bem mecânico, assim. Ela acaba virando faxineira numa escola. E com o tempo, ela resolve ir até a casa desse cara pra pedir desculpas pelo acidente que ela causou, só que ela não tem coragem. Então, ela fala pra ele que é uma faxineira e que vai limpar a casa dele. E aí, ela passa a limpar a casa dele. Avisa que vai ter spoilers. Daqui a pouco, você já terminou o filme. Ah, sim. É verdade. Gente, esses filmes... Se a gente não entrar em spoilers, não vai dar pra comentar do jeito que a gente precisa comentar, né? Então, ouvintes já saibam. Eu deixei lá no Instagram, no Twitter, enfim, nas nossas redes. Eu vou sempre deixar, antes do episódio sair, dias antes do episódio sair, a gente deixa a lista dos filmes que a gente vai comentar, né? Pra todo mundo poder se adiantar. Então, Sil, eu acho spoiler. Que você não falou que o... Oh, perdão, acabei te cortando. Se bem que na lua, que eu não sei se o delay tá de boa. Mas você esqueceu de falar, eu acho, não sei, que o cara que ela vai limpar a casa é o pai da família que sobrou, né? Que sobreviveu, né? Ah, sim, é verdade. Sim, ao acidente, sim. Né? Que não morreu todo mundo. Sobreviveu. Exato. O pai. Mas enfim, o pobre. É isso. O John. É isso. Basicamente é isso o filme. Então, como o Pena disse, talvez não seja tanto sai, mas só de ter um outro planeta que é igual ao nosso, assim, eu acho que já é sai o suficiente, gente. Quero saber o que vocês acham. Esse é um dilema legal do que é sci-fi, porque pra mim entra um pouco mais na fantasia. Eu acho que tem um pouquinho de elemento de sci-fi, porque, sei lá, tem um foguete, mas... E pra mim, como não é um filme que tenta explicar o fenômeno, ou entra numa parte científica do fenômeno, entra mais na fantasia. Mas pra mim o gênero forte do filme é o drama. Pra mim, assim, é um drama com elementos fantásticos, ou drama com elementos de ficção científica. Mas eu adorei o filme. Pra ser honesto, foi um dos que, assim, eu gostei de todos da lista, mas esse é talvez um dos que eu mais goste. Eu acho que ele é muito... a narrativa muito delicada, muito simbólica. Tem todo esse lance de ela começa... a Terra que vai aparecendo como um pontinho no céu, muito distante, né? Não é que ela aparece de uma vez. Alguém vai lá e nossa, tem uma estrelinha ali que na verdade é um planeta. Dá a entender que está se aproximando, vai crescendo, vai crescendo, vai ganhando. Então, ela causa o acidente, que esse acidente assim, seminal, né, que vai ter todos os desdobramentos na vida inteira dela, por conta dessa observação do céu, e culmina com ela indo, né, já dando todos os spoilers, culmina, quer dizer, ela ganhando o direito de ir visitar, né, o planeta, de ser a representante da Terra. Então, só esse símbolo, né, essa coisa de você ligar, de toda a história dela, de algum jeito, estar amarrada por conta da descoberta dessa outra Terra, e como que no final ela se torna uma pessoa quebrada, ela se torna uma pessoa que tem que lidar com a culpa, tem que lidar com uma série de sentimentos por ter causado tudo isso, e aí no final ainda se envolve com o cara. Então é um arco dramático muito bonito, muito interessante, muito profundo, acho que bem trabalhado. O cara também surtando, e no final o desfecho para mim que amarra tudo é ela se conecta de novo com aquilo e vai, só que no final não vai, né? Essa parte é que eu menos gostei, para ser honesto, mas a gente pode comentar. A gente assim, eu vejo, vou falar um pouco desse filme assim, que eu vejo muito também como como que ele alia essa questão, né, da, digamos, né, dessa teoria científica, né, de uma outra realidade, de uma realidade espelhada, com questões mais filosóficas e mais existencialista ali, né? A vida, né, da Rhoda, né, da Britt Marling, que ela tá muito bem, assim, eu gostei bastante da atuação dela. Como que ela fica ali, né, depois, na retomada da vida dela, assim, nada para ela parece mais fazer sentido ali, ela tá ali só tentando buscar alguma coisa, né? Então ela tenta devolver, né, a vida ao, esqueci o nome do personagem, ao John. É isso. Ela tenta, né, que o John retome a vida aí, né? E ela consegue isso, mas tipo assim, uma hora aquilo iria vir à tona, né? E é claro que quando isso acontece, ele não iria reagir bem. E eu acho essa questão do planeta aí, que o Pena até citou, dele, ele começa pequenininho e ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo, parece que em algum momento ele vai se fundir, as duas terras vão se fundir. E eu penso muito nisso, como que essas existências iriam ali se conectar novamente. Como que ela estaria existindo? Em algum momento a gente entende que esse é um espelho, né? Uma realidade espelhada. Inclusive, Pena, depois eu quero que você me explica se existe algum embasamento científico nisso. Posso falar assim. Você acha legal, assim, esse eu não consegui achar, mas assim, eu sempre gosto de ver se o filme ele tem alguma teoria ali que embasa isso, ou se é apenas uma fantasia mesmo. Mas enfim, voltando ao assunto da questão filosófica, existencial, ele me lembra até um pouco a Melancolia do Lars von Trier, que tem essa coisa ali do... O Lars von Trier, ele tinha uma melancolia ali da questão do apocalipse, de como os personagens vão lidando com aquilo, né? A menina lá que era deprimida, ela vai ficando mais sensata durante o fim iminente da Terra, e os outros personagens que eram mais cheios de vida, eles vão ficando desesperados. E nesse tem uma coisinha um pouco assim, o que que tinha nessa terra, né, para Rhoda, né? Então talvez ela quisesse estar na outra terra, né, tipo buscar ali uma nova realidade para ela, e como que estaria do outro lado, né, como que ela estaria nessa outra realidade, seria possível ela... Eu pensei que em algum momento ela tentaria, ah, eu vou tentar corrigir a coisa na outra terra, mas que bom, né, que ele não foi para esse caminho, assim, que seria uma coisa mais comum. Ele vai mais para a questão de existência mesmo da personagem. Um finalzinho bem enigmático, assim, né? Que eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da aproximação da Terra e de como que as coisas vão acabar se ligando ali. Como que seria? Eles estariam também em contato, né, com ele estaria também buscando, né, essa explicações nessa nova terra. Enfim, assim, essa questão é um drama, ele é bem bonito. Ele é um filme bem melancólico, assim, a gente acaba ali se apegando ali, tendo uma empatia muito pela personagem, de como que ela lida com a situação, com a culpa, com ela paga o que ela cometeu, mas ela nunca volta a ser ela mesma, né? E o filme ele trabalha essa melancolia muito bem, e ele vai trazendo uma coisa bonita ali no que ela está fazendo. E assim, né? Eu queria até um pouquinho entender mais essa questão de. Eu fiquei esperando que o filme me trouxesse mais um pouquinho do outro lado da Terra. Ele não traz e não me fez uma falta, assim. Mas é isso, gente. Aí eu queria depois, né, que vocês comentarem aí também, só que o Pena e a Bela Pode deixar. pudessem destrinchar aí essa questão de, né, se existe algum embasamento científico nisso que tá ali por trás, ali como um paninho de fundo no filme, gera essa curiosidade na gente, né? Assim, eu sempre que eu falo desse filme no canal, ele é ame ou odeie, sabe? As pessoas ou elas gostam muito ou elas odiaram a experiência. Então, é realmente um filme que ele divide opinião, e eu entendo porque divide, realmente. Eu acho que ele explora, assim como o Pena falou, a parte científica de forma um pouco rasa, né? Realmente fica mais fantasioso, a coisa toda da Terra espelhada e tal. Mas, nossa, eu gosto demais desse filme, pelo pouco que ele tem de sci-fi ali, apesar de não embasar muito, né? Só por trazer a temática do mundo paralelo, já enfiei ele lá no canal. Mas o que eu gosto dele, assim, é realmente como o Ivo falou, que ele traz essa questão da realidade paralela para falar de coisas muito filosóficas e existencialistas, né? Então, eu acho que é um filme sobre, basicamente, sobre culpa e o direito a uma segunda chance. E sobre redenção também, então essa coisa da Rhonda, né, ter, enfim, causado um acidente que acabou com a vida de uma família inocente, né, eu até vejo essa questão que vocês falaram de, depois ela procura um emprego, ela perde a vontade de viver e a alegria, e tipo, não liga mais para coisas intelectuais e tal. Na verdade, eu sinto que ela segue depois da prisão, né, o preço que ela paga, né, pelo acidente, tentando, na verdade, se punir ainda, né? Ou então sanar a culpa que ela sente pelo que ela fez. Então, assim, o fato dela pegar um trabalho braçal, eu acho que ainda é o resultado disso, né? De carregar essa culpa e depois de tentar fazer a vida do cara, do pai, melhor, eu acho que também tem a ver com isso. Então, é um filme que gira muito em torno disso, né? Dessa sensação de esse sentimento de culpa e a busca pela redenção também. Bom, o final é uma coisa que me intriga também, porque assim, faz um tempo que eu vi esse filme, gente. Confesso que eu não consegui rever ele pra gente conversar aqui. Mas o que eu me lembro é que ela, assim, eu não sei se o intuito dela é ver se nessa outra terra ela cometeu os mesmos erros. E por isso que ela ficou tão ansiosa pra se alistar ali, né? Ela tem que mandar a história dela, né, pra um site, alguma coisa assim, um programa. E aí ela é aceita, né? É uma coisa desse tipo. E aí ela acaba sendo aceita pra ir pra outra terra. Então, assim, eu imagino que seja uma coisa desse tipo, assim. Será que eu cometi os mesmos erros? Será que eu sou mais feliz? Será que eu fiz essa cagada e tal? E aí, pelo que eu me lembro, o final, assim, mostra ela dando de cara com ela mesma. É isso, né? Sim. Só que o que não ficou claro pra mim, essa era a perspectiva da personagem que a gente tava vendo naquele momento, já era da terra oposta. Sabe? Porque assim, a Não, sensação era da terra nossa mesmo. nossa, que eles mostram nada, né? Eles mostram só uma ligação lá que uma radialista faz, né? O que eu entendi é que ela cede a vaga dela. Então ela consegue a vaga para ir, o representante da Terra. Ela faz um discurso que eu acho muito interessante. Eu falo bastante sobre isso quando eu comento sobre essas questões de exploração espacial e tal. Eu sempre falo para as pessoas: quem veio? Os colonizadores aqui da América, eles eram basicamente indigentes, eram criminosos de pequenos crimes, eram pessoas que não tinham nada para perder. Porque é meio. Se você tem uma vida feita com, né, alguma coisa, você vai deixar tudo isso para trás para ir para uma terra que não tem nada. Então, tirando ali o Pedro Álvares Cabral, sei lá, o dono da caravela, o primeiro conquistador, né, que aí tem um espírito de conquistador e tal, mas a galera que vem para colonizar, é basicamente gente que não tem mais nada a perder. Então, muito indigente, muito criminoso que troca de nome, troca de identidade para ganhar a vida e não pode voltar. E eu acho que é meio que nisso que ela se enquadra, né? Ela também tá lá, ela não tem mais nada a perder. Ela chegou num ponto e falou assim, cara, né, por tudo isso que a gente já construiu, ela fala, então, tipo, eu prefiro ir lá e ver o que tem, e se eu não voltar, e se o foguete explodir, e se for ruim, tudo bem, porque tanto aqui faz, já é ruim, né? aqui eu já tô nesse mundo cagado, né, que eu já me caguei. Acho que tem também o que você disse de repente ela tem a curiosidade de ver se lá ela não fez o mesmo isso, mas eu acho que é uma junção de tudo isso. Mas o que acontece? Tem um momento que ela ouve no rádio, lá na TV, um cara falou, um cientista, dando uma teoria do que... É, então, novamente, não tem nenhum embasamento, já respondendo até pro Ivo. É, eles citam a teoria do espelho em algum momento. É, não é uma teoria física, é uma coisa física, né, numa coisa científica. É uma coisa bem mais solta, né? Se baseia em várias ideias científicas, mas nenhuma delas é exatamente aquilo. Usa o conceito dos muitos mundos, que é uma teoria da mecânica quântica, que é uma interpretação da mecânica quântica, que eu vou falar melhor quando a gente entrar no coerente, no coherence. Porque aí, senão, já explico uma vez só, e aqui, como é bem solto, não preciso dar detalhes. Mas tem uma leve embasamento, uma coisa muito solta. Não seria, não tem, em princípio, nada a ver, não aparecer... Não, ciência, pelo menos até hoje, não visualiza aparecer uma outra Terra em lugar nenhum e que tem pessoas que estão sendo espelhos da gente. Mas não tem nada a ver com aquela, com a teoria que eu li um pouco sobre da matéria escura, de universo espelhado, não, né? Não, então, tem da antimatéria. Então, existe... A matéria escura é uma coisa que a gente não sabe direito, mas existe a ideia da antimatéria, que tudo que a gente tem aqui de matéria existe em algum lugar de antimatéria. Mas não tem... A gente não tem uma teoria que diz assim, tem que existir. A gente sabe que devem existir núcleos de antimatéria em algum lugar do universo. Isso é uma teoria forte. Lá no Big Bang existiu, não existe porque ter mais matéria do que antimatéria. A gente não tem nenhuma criação, nenhuma lei física hoje que diz porque um tem que ser privilegiado. Então a gente, né, muito se conjectura é, se tem um lugar que tem muita matéria, deve existir um lugar que tem muita antimatéria, com estrelas de antimatéria, com planetas de antimatéria, mas não quer dizer que vai ter exatamente uma cópia, vai ser tipo outro planeta com outros seres ali de antimatéria. Então não tem essa ligação. A única ligação realmente de algo espelhado vem da mecânica quântica, da ideia da teoria dos muitos mundos, que eu vou explicar mais pra frente. Mas nem o filme se propõe a isso, então é só mais uma inspiração. Mas o ponto central é que em algum momento, lá no finalzinho do filme, ela ouve um cientista falando assim, olha, conjecturar uma certa teoria que ele está inventando, de que no momento que a gente fez contato, que a gente observou a outra Terra, acabou a simetria, acabou o espelho. Então é como se até ali eles fossem espelhos, tanto é que a pessoa que está entrevistando e fazendo uma conferência com a outra Terra descobre que tem uma mulher idêntica a ela do outro lado, que fez as mesmas coisas quando era criança, que comprou o mesmo sorvete na barraquinha. Ou seja, não é que ela só se formou no mesmo curso. Ela comprou o mesmo sorvete na barraquinha quando ela tinha 13 anos. Então isso é muito forte. Para mim ali marcou, é um espelho idêntico. Todo mundo que está aqui vive ali igual. Só que no momento do contato, essa teoria do cara, quebrou essa simetria. O que faz sentido também pelo filme. Porque um influencia no outro, né? Então, acaba isso, que quebra. Isso, que ali... É, aquele momento rompeu. Aí cada um vai viver a sua própria experiência que não vai ser mais idêntica. E aí a Honda, não sei o nome dela, tem a ideia de que, e é bem na hora que causou o acidente. Eu olhei, foi no dia que a Terra apareceu, que saiu no rádio, que ela causou o acidente. Então ela pensa, talvez lá o acidente não aconteceu. E se o acidente não aconteceu lá, então... talvez você ainda exista uma família lá sua com seu filho. E ela dá pra ele o direito. Ela põe assim no Ah, ela entrega pra ele. Eu tinha esquecido disso. Que doideira, então, nossa. É bem sutil, mas ela deixa assim no sofá um papel e depois aparece ele na TV sendo entrevistado, fazendo um treinamento. Então dá a entender que ela cedeu pra ele pra que ele possa ver o filho e a família, a mulher. O que pra mim é uma cagada gigante, porque o cara vai zoar a vida dos outros. Mas, imagina essa situação. Caraca, e vai virar coherence, né? Vai ser o final de isso. Coherence. Ele vai matar outro cara. Sim. Pra poder. Pra poder ficar com a família. Dá outro filme, Outra Terra, parte 2. E uma coisa, nessa última cena em que ela encontra ela mesma, né? É, ela tá usando aquele macacão de trabalho que ela usa, e a outra, ela tá já, tipo, com um sobretudo. Tipo, ela tá com uma aparência mais. É... Eu não quero usar a palavra errada aqui, gente. Ela tá com. Ela não parece ser uma faxineira da escola, entendeu? É, ela tá bem arrumada, ela tá super mais chiquetosa, que também não quer dizer que faxineiras não podem ser chiquetosas, mas é o chiquetosa. O ideal, como é que chama isso? O imaginário coletivo padrão. Sim. Uhum. Acho que é dar a entender que lá ela perseguiu essa. Ela fez essa faculdade que ela ia fazer mesmo, né? Então talvez, de fato, não deu tenha bom lá no acidente. O que é interessante, porque se aqui ela foi selecionada. Veja, quando se separa, poderia ser qualquer outra pessoa ser selecionada de lá, porque não é mais, não é mais espelho. Mas aqui na Terra Nossa, ela foi selecionada porque ela virou essa pessoa quebrada e conseguiu escrever um artigo mostrando que ela seria uma pessoa certa para isso. A contraparte dela. Lá, né? Conseguiu convencer também, ou seja, ela é muito boa de convencer, de escrever texto, gente, porque não importa. Ou deu ruim lá, ou deu problema lá também. É. E o cara vai chegar será? Lá e tá todo mundo morto igual. É. Então, será? Isso sobrou. Ela matou todo mundo. Não, ela estudou e aí ela virou a fodona que cuidava dessa parte espacial aí pra visitar a Terra 2. A Terra, é a Terra 1. E ela se chamou. Ela não chamou ninguém. Ela falou, sou eu que vou. Exato. Ela se chamou. Eu acho que deu merda igual. Eu acho que a mensagem é aceite os erros, bola pra frente, se perdoe. Eu imagino que é isso. Eu acho legal. Não faz sentido. Uma dessas opções da gente ter várias interpretações. E para mim, o grande. Para mim, eu adorei esse filme, como eu já falei, e o grande momento foi que não mostrou a outra Terra. Eu fiquei com gostinho. Na hora terminou, você fala: eita! Eu não vou ver, mas você pensa dois minutos depois e fala, cara, foi mais poderoso. Se mostrasse qualquer coisa, ia ser, pra mim, seria pior no final. Você, eu concordo. Você daria um fechamento. Ali não tinha que ter feito. Era isso. Você mostrou ela vindo. E aí ela vendo ela mesma e pronto. Tipo. Né? E é tão legal isso, né? Do filme permitir que a gente complete as coisas na nossa cabeça. Às vezes, quando entrega demais, é chato, né? Ah, tá, é isso e tal. A gente ficar matutando aqui, teorizando, fazendo teoria da conspiração é muito mais legal. Total. Eu gosto do final também. Mas sabe o que é o mais legal desse filme, gente? O ator que faz o John é primo do Tom Cruise. Gente? Sério? Sério? Isso é o mais legal. Nossa. Não, é que eu achei muito. Eu achei muito aleatório. Sério mesmo? É sério isso? Vou é que sério. Pra que pesquisar aqui? Não acredito, não. Eles parecem um pouco, né? Parecem. De leves. Parecem. É o Tom Cruise depois do acidente de carro. eu ia falar, só que eu falei, não, vão me julgar. Mas enfim, filmão, adoro. Gente. Tem gente que odeia, mas eu gosto muito. Ah, eu gostei também. Eu não tinha assistido ainda. E achei bem bom. Primeira também. Vez que eu vi também. Só comentar, capitinha, a Brit Marlin, ela gosta, né, de viagem no tempo, de universo paralelo, né? Sim, sim. Bela e Pena, vocês já assistiram o Sound of My Voice? Não. Não ouvi, é legal? Acho que vocês iam achar interessante também. É com a Brit Marlin também. Mas é sobre... A gente assistiu ele pra gravar um episódio sobre seitas. Eita. E aí ela é a líder da seita. Gente, eu adoro. Os filmes dela tem uma esquisitice, uma melancolia que eu gosto muito. Filme, série, né? Eu acho que deu Way dela também, né? Ou então ela teve uma participação no roteiro. Sim. Eu gosto muito do jeito que ela escreve, que ela atua. É, eu vi um recentemente agora que parecia aquele jogo Detetive. Ai, gente, como é que é o nome da série? É uma série que saiu recentemente, de uma menina do cabelo rosa. Ah, eu tô doido. Não sei se vocês viram. Ai, dizem sim. Que ela é bem legal. Ah, eu esqueci, gente. Eu sou muito ruim pra lembrar o nome das coisas. Eu vou lembrar. Mas vou a série é muito aqui. Boa. E tem dedo dela também. Mas sim. É, eu ouvi falar bem dela também. Assassinato no Fim do Mundo. Isso mesmo. Bem legal, bem legal. Vocês já assistir. Jogaram Detetive? Uhum. Aí na Sim. Adolescência. É a mesma coisa, só que mais sci-fi. Bem legal, vale a pena. Legal. Quero ver. Assistir. Bora ver. Vou ver o da seita também. Veja. Mas bora. Acho que vocês vão curtir. Bora lá então pro próximo, gente. Na nossa lista, então, é o Triângulo do Medo, Triangle, de 2009. Foi escrito e dirigido pelo Christopher Smith, que dirigiu também um filme que eu gosto demais, que é o Plataforma do Medo. Tudo do Medo, né? Adoro esses nomes as traduções. Em português. Né? Ou então é muito louco. Se for comédia, é muito louco. Exato. Esse foi um que a gente conversou bastante, se entraria ou não, né? Mas antes da gente começar a discuti-lo, então, o filme acompanha uma moça chamada Jess, que ela tem um filho que tem autismo, e ela, né, mostra ali no começo do filme, mostra ali uma rotina dela em casa, né, cuidando do menino. Ela é uma mãe solo. E depois, naquele mesmo dia, a Jess vai fazer um passeio de barco com... O barco era do Greg, que é um amigo dela, e tem outros amigos dele ali, né? Que vão fazer esse passeio também, mas ela não tá com o filho dela, o Tommy. E aí o Victor, que é o ajudante do Greg no barco, né? Ele até pergunta pra ela onde o menino tá, e ela tá muito estranha, assim, tipo, meio aérea, né? E ela fala que ele tá na escola, e o Victor acha isso muito esquisito, porque é sábado, e o Greg fala, não, mas ele vai pra uma escola especial, tem aula de sábado sim, tem nada esquisito. Pois bem, o barco parte, eles acabam passando por uma tempestade horrenda, e esse barquinho vira, né, um veleiro, e ele vira até a Heather, uma das meninas que estava no barco, desaparece no mar, assim. E enquanto eles estão em cima do casco do barco que virou, passa um navio de cruzeiro e eles entram nesse navio para se abrigar, né? Para buscar ajuda, só que o navio tá vazio. E eles começam a achar algumas coisas meio estranhas lá dentro, né? Umas mensagens, até que eles percebem que há, sim, alguém nesse navio que tá... Vai matando todos eles, assim, uma figura mascarada, né? Até que essa figura se revela como algo muito mais complexo. E esse filme, ele caiu, assim, o que acontece é que esses personagens acabam entrando num loop temporal, né? Que é outro tema, é um tema que, assim, pra gente é diferente da realidade paralela, mas a gente achou que a explicação final... caberia ali na realidade paralela, talvez com algum malabarismo. É que, para mim, a única explicação possível, e, portanto, para salvar o filme, que eu gostei do filme, mas se for essa interpretação, porque se for a outra opção, para mim, tem vários erros. Ixi, a outra opção é o quê? Vamos destrinchar esse loop temporal? Então, se for loop temporal mesmo, tem vários errinhos. Que eu tava assistindo o filme, eu sou desse esse tipo que essas coisas me incomodam. Roteiro, assim, pra mim é porque você vai fazer um filme, você vai filmar, você vai pôr dinheiro, você vai não sei o quê. Você faz um roteiro bom, pelo menos, que o roteiro, cara, não tem desculpa. Não, não é que faltou recurso, ai, é preguiça só. E não subestima, por exemplo, a mente dos espectadores, né? Que se tem uma coisa que o povo faz é cavucar o erro, né? Em tudo que então, for, né? Então, aí, sabe, tipo, pra mim, você tem que ter esse apreço, fazer um roteiro fechadinho e tal, não sei o que. Ainda mais em filme de loop temporal, que vai estar todo mundo vendo se tá tudo encaixado. Aí esse aqui tem vários que falham. Então, se for loop temporal de fato, quer dizer, ó, vou até citar alguns. Por exemplo, tem uma hora que ela acha um pingente numa gradinha. Aquele pingente na gradinha nunca foi colocado ali em nenhum dos loops dela. Então, ali já teria uma falha, tipo, aquele pingente não pode... Vocês lembram quando ela puxa? Lembro, mas como assim nunca foi colocado? Como assim? Não tem nenhum momento que ela coloca, porque o pingente tá com ela no barco. Ó, tem uma hora que ela passa o pingente para ela mesma. Ah, desculpa, não é o pingente, é a chave. A chave tá correta, porque ela deixa cair, tem uma hora que ela tá se escondendo, deixa cair uma chave, ela mesma encontra a chave, então ela passou. O personagem 2... Digamos que ela já estava no segundo loop temporal. Consegue passar a chave para o 1. E agora o 1 vai viver o momento 2. Vai perder a chave, vai passar para o 1. Aí o 1 vai virar o 2. Vai passar... Então, tipo, essa chave, ela está fechada. Ela não tem... Ela tem uma origem. Embora seja uma origem impossível, porque ela sempre já veio do futuro. Não tem problema. É tipo bootstrap, filmes... né? Bootstrap, perfeito. Uhum. E não tem problema. A realidade é bootstrap. Cada realidade vai ter a sua regrinha. A gente tá vivendo um loop temporal que existe bootstrap, que é esse paradoxo, que a coisa que vem... Que não tem fim nem já... início, né? Isso, que ela já vem do seu futuro e ela... E quem que fez a primeira vez? A chave é isso. tem outros elementos que não são bootstrap. Aí já me incomodou porque parecia que tinha duas realidades. Por exemplo, ela escrever no papel. Tem uma hora que ela vai, escreve no papel, dizendo, passando aquela mensagem, não lembro. Aí ela olha e ela tem mais um dos 500 mil papéis que já estão ali. É, se multiplica, mas ali, né? Isso, mas aí a questão é, vai chegar uma hora que vai acabar o caderninho, porque não está repondo. É verdade. Então, nesse sentido, entendeu? Nesse sentido, uhum. Você já... Tem uma hora que ela pega uma arma no armário, mas essa arma também não é reposta em nenhum momento. E ela joga pra fora do barco, não tem nem como repor. Então, essa arma vai acabar. Você percebe? Assim, eu tenho um tô monte. Passada. Se vocês quiserem, então, o pingente, ela pega da gradinha uma hora e nunca mostrou colocando e, enfim, a gente vê toda a série, os três loops dela aparecem e em nenhum momento ela põe ali. Então, mais um, esse objeto pra mim estava muito errado. Uhum. Então, nesse sentido, eu fiquei incomodado, tá? De, se for loop temporal, tem um monte de falha aqui, né? É. Mas... Pode falar. Não, eu queria depois vocês explicassem o que é você e a Bela explicassem o paradoxo de bootstrap para a gente entender. Eita. É. Simplesinho, é bem facinho de explicar. Eu acho que eu vou deixar o Pena explicar essa, porque é uma coisa muito banal, né? Pena, muito fácil. Depois que o Pena concluir aqui, aí eu tenho uma outra dúvida aqui que eu queria perguntar para ele, mas eu vou deixar para depois. Vou deixar ele se concluir o... É só para tá, eu só. Eu não vou nem dar a minha explicação do final, só vou concluir essas falhinhas, né? Essas falhas. Basicamente, acho que são essas que eu anotei aqui, que no final das contas, tipo, se for isso, tem alguma coisa errada. O paradoxo de bootstrap, então vamos pegar. Vou dar exatamente o exemplo da chave do barco. A chave do barco, é do barco? Nem lembro. Da onde que é essa chave? Nem sei de onde. A chave era dela mesmo. A chave, né? Dela, da casa, isso, assim, da do casa carro, dela. Enfim. Então imagina o seguinte, a chave tava com ela. Não, ela. Olha só, ela perde. Ela entra no barco e tá sem a chave. Esse é o ponto importante. Ela perdeu, ninguém sabe onde estava essa chave. Onde que ela encontra essa chave? Ela encontra quando alguém deixa cair no chão. Ela vai lá e acha. Quem é a pessoa que deixou cair no chão? É ela mesma que daqui a pouco vai deixar cair no chão. Ela só tem a chave porque ela encontrou alguém deixando no chão. Mas essa pessoa que deixou cair no chão é ela mesma que vai deixar no chão daqui a pouco. Essa chave nunca veio de lugar nenhum, porque ela vem no momento que... Você pega a chave para poder deixar ela para você mesma. Então, da onde veio a quem foi a primeira pessoa que deixou, que levou essa chave consigo? Não tem. Esse é o paradoxo de bootstrap. É assim, não é um problema em si, desde que essa é a realidade que o diretor, o roteirista, escolheu. E tudo bem. Tem um monte de filme que usa isso. Sei lá. Tem um monte de filme que usa isso e é muito legal. O Predestinado, Dark, fala disso também. Dark elabora bastante a série. É. Perfeito, perfeito. Mas é isso, é um objeto, ou seja lá o que for, né, que não tem origem definida, né? Tá no passado, tá no futuro, o fato de estar no futuro é porque tá no passado, então é um ciclo, né? É bem complexo. Mas eu acho que o Pena conseguiu explicar bem. É isso, mas... É bom, esse é o filme da nossa... Porque assim, a gente montando a lista também, porque pra pegar realidades alternativas, assim, se a gente fosse pegar filmes de terror... Teria, por exemplo, o Insidious, né? Que o menino entra em coma e o pai tem que ir para uma outra realidade para buscar o menino de volta. Enfim, mas o que a gente quis trazer nessa lista é mais o que tivesse mais a parte ficção científica mesmo, né? Porque a gente chamou a Bela e o Pena aqui para isso mesmo. E eu acho que o Triângulo do Medo é o que mais cai no terror nessa lista, né? Ele tem algumas imagens bem fortes, assim, tem essa figura mascarada que vai assassinando as pessoas com uma puta arma, assim, gigante. Vai muito destruindo gore todo também, mundo. Né? A cena da moça que ela leva uma facada, se eu não me engano, e aí ela vai fugindo pelo barco e aí ela morre no lugar onde tem todos os corpos dela antes e as... gaivotas estão comendo o que já tava lá, sabe? É horrível. Assim. Essa cena é sensacional, gente. Eu nunca mais esqueci depois que eu vi aquilo. E ela não sabe se o desespero é porque ela tá morrendo ou porque ela tá morrendo junto com todas elas que já morreram. Nossa. Exato. É bizarro demais, nossa. E fora que ele tem muitas referências ao Iluminado também, né? Tem o Machado, tem o Salão de Baile, tem o Escrito no Espelho ali. E se vocês repararem, o único quarto que eles entram, né, em todas as cabines... É o quarto 237, que é o mesmo lá do Overlook. passada, gente. Que legal, nossa. Olha aí, Viviane aprendendo. Ai, você. Esse filme pra mim entra também numa... Aí já fugindo um pouquinho, entrando com outras assim, referências, ele entra numa espécie de purgatório, né? Tipo, uma punição ali. Eis aí. Essa pessoa ela vai vivendo aquilo ali. E aquilo ali vai sendo, não sei, uma espécie de punição pra ela, que ela vai... Aquilo vai se repetir sempre. Mas é o que eu queria perguntar pro Pena, justamente sobre as questões de teorias, né? No caso de loop temporal, porque ali, por exemplo, eu vou citar um outro loop temporal aqui, antigo, que todo mundo adora, que é o Feitiço do Tempo, com Bill Murray. Adoro, um dos meus preferidos. Eu também, mas ali é o seguinte, é um dia, que é o mesmo, assim... Esse ele tem um delay, porque os personagens eles acabam se vendo, se encontrando em algum momento, né? Então, aproveitando aí a questão do delay da Bela, delay no loop temporal, aí talvez faça mais sentido a realidade, né? A outra realidade paralela, né? Que eu não sei se isso daí teria na teoria do loop temporal, esse delay aí, né? Então, é que assim, fisicamente falando, né, do ponto de vista científico, não pode existir viagem no tempo para o passado. A não ser, assim, se você conseguir entrar num buraco de minhoca, que é uma coisa que em princípio a gente não conhece, e você aparecer em outro lugar, você poderia viajar no tempo também. Ou se você viajar mais rápido que a luz. São os dois métodos hoje que as teorias, a teoria da relatividade hoje compreenderia que se você fizer isso, você viaja para o passado. Essas duas coisas, em princípio, são impossíveis pela própria teoria. Nada pode viajar mais rápido que a luz e buracos de minhoca são entidades que são instáveis e necessitam de um negócio chamado matéria, energia ou matéria negativa, que também é algo que não existe. Então, por isso, se você tiver assim, ó, hoje as nossas teorias físicas não dizem que é possível ter viagem no tempo. Agora, se for possível viagem no tempo desse tipo, aí a gente tem sim paradoxos temporais e não tem nada que a gente poderia entender que uma é melhor do que a outra nesse sentido. Podem ser que se bifurquem várias linhas paralelas, ou podem ser que as mesmas, que seja uma linha só, em que o que você faz no futuro já foi predestinado no passado. São os dois conceitos de viagem no tempo padrão. Ou você, quando você volta, é uma nova linha temporal, e aí bifurca, e aí você tem uma cópia de você, e não importa o que você faz ali, porque nada vai afetar você, porque você está na linha paralela, você está em outra linha temporal. E se, agora, se for o contrário, tudo que você fizer, não tem você não pode alterar nada, por mais que você se esforce, porque tudo que você fez já é resultado da sua própria linha, do que você já fez no passado. Esse filme, ele entraria nesse segundo caso, porque você vê que ela fecha o ciclo. Se fosse bem feito e tivesse tudo perfeito, que eu mostrei que tem esses errinhos, supondo que não tem esses errinhos, seria esse caso. Porque tudo que acontece com ela na própria mesma linha. Por mais que ela apareça de novo, ela pode aparecer duas vezes, você volta para o passado, você aparece duas vezes. O seu eu, que já existia naturalmente, mas o você que voltou. Então não tem problema ter várias pessoas iguais na mesma linha temporal. Mas é a mesma linha porque não tem nada que ela consiga fazer. E olha só, ela tem uma vantagem absurda, porque ela já viu o que ela fez no futuro, porque ela está interagindo com ela mesma. Ela já está vendo o que ela tirou, ela já... E ainda assim ela não consegue mudar. É, isso aqui é... Então é muito forte isso, né? Ela poderia fazer, não vou para lá, não vou para o deck, eu vou para o banheiro, dane-se. Mas ela não faz. Uhum. É muito forte isso, ela não muda. É a questão do efeito borboleta, talvez, ali. Parece que ela está sempre tentando mudar, mas ela não consegue. Ela tenta, mas assim, ela não consegue. O que ela teria que fazer é para e não vou fazer mais nada, porque ela quebraria, de algum jeito quebraria, mas é impossível. Pelo que o filme mostra, é como se isso fosse impossível, porque por mais que ela está tentando fazer direito, ela é obrigada e ela acaba fazendo todos os eventos, os fatos que ela já fez de novo e de novo. É, não, e aí entra naquela coisa da teoria determinista, né? Quanto mais você tenta evitar o futuro, mais você afirma o futuro. Que é uma coisa que o Dark também elabora, né? Uhum, então, assim, você fica tentando fugir daquele destino, e quanto mais você tenta fugir, mais você afirma ele. Então, assim, tudo que ela tenta fazer pra evitar, ela acaba fazendo igual, né? E aí que eu acho que entra a questão do purgatório, né? Porque ela vai ficar infinitamente nessa realidade, tentando desfazer. Porque, assim, aí a gente entra na questão do final do filme, né? Que uma coisa que eu acho interessante desse filme é que ele tá contando pra gente o tempo inteiro que ela é a vilã da história. né? Uhum. Então, assim, ela, a gente acha que ela é mocinha, ela tá meio avoada ali no início, a gente não sabe porquê, e ela passa por toda uma trajetória de acabar aniquilando as pessoas que estão naquele navio, né? E no final a gente descobre que ela é uma mãe super abusiva, né? Com o Tommy. É Tommy, né? O garotinho. Uhum. E aí, ele acaba... Eu acho que ele sofre um acidente de carro, é isso, né? E o menininho morre. Então, eu acho que ela vê na chance de voltar no tempo a chance de tentar fazer ele viver de novo. Pelo que eu me lembro, é alguma coisa assim, né? Ver se ele, se nessa nova chance ela consegue fazer ele reviver. É. Ou evitar o acidente. Isso. Alguma coisa assim. Ela tenta salvar, tipo assim. Tenta salvar ele, né? Ela mesma, né? E... Sim, aí parece que rola um reboot ali, rola um... Ela meio que esquece, né? Por isso que ela tava avoada no início ali do filme, antes de entrar no barco. E aí ela comete todos os mesmos erros e desemboca na mesma situação e vê ela mesma sendo abusiva, tenta evitar de novo, comete os mesmos erros. Então, é aquilo, você fica pra sempre vivendo no inferno, né? Porque você cometeu um erro, porque você foi uma pessoa cruel e, enfim. Eu acho que também a questão da realidade paralela tá nisso, né? É, em que ela tá, assim, vivendo em um mundo que não existe, né? Várias realidades diferentes em um mundo paralelo aí. Uhum. Bom, não sei, pelo menos essa viagem que eu captei, assim. Eu concordo com você. Pra mim, ela tá no purgatório, que é uma representação, uma realidade paralela daquele cenário em que ela viveu os dramas ali, digamos, do filho e tudo mais. É um jeito que ela... Não é exatamente a Terra, ela é um outro lugar, mas que é análogo, né? Por isso que pra mim entra no paralelo nesse sentido. Mas, pra mim, tem um ponto bem, bem importante que é... Assim, primeiro que eu quero citar mais um erro principal, se for loop temporal, que pra mim já tá claro que não pode ser, mas... Olha só que interessante, se for loop temporal, a Jess, que acho que é o nome da personagem, ela é um alienígena. Olha só, no final do terceiro loop ela volta, ela escapa, vai parar na margem lá da praia, ela acorda, levanta, chega na própria casa e mata ela mesma. Vocês lembram disso? Sim. Uhum. Ela mata, ela vê ela, né, o que seria outra versão dela sendo ruim com o filho, e mata ela mesma. Mas, nesse momento, se ela matou essa mãe, não é nem o bootstrap, que ela não tem, tipo, ela não tem origem. Essa Jess, ela morre antes de poder se tornar quem ela é. Então, ela nunca poderia ter sido aquela Jess que morre. E pra mim, isso já é uma brincadeira muito legal. Ah, eu acho, é verdade. Que o filme faz. Mas ela tem que ser um outro ser de fora que viu aquilo pela primeira vez e, tipo, matou e entrou no loop. Mas, enfim. Por isso que pra mim é o purgatório, no sentido de que ela revive, e aí a diferença talvez da interpretação de vocês é que eu acho que ela escolhe. Pra mim ela sabe, tem uma hora do taxista que é muito emblemática pra mim. Então ela pega o filho, sofre um acidente de carro, ali ela já tá no loop, veja, ela já matou ela mesma, pegou o filho, levou pra o lugar e causou o acidente. Aquele não é o menino real nesse cenário, porque a mãe já morreu. Pra mim é o seguinte, ela causou sim, na realidade, tá? Pensa assim, na Terra real ela talvez causou a morte do filho. Pode até ser num acidente de carro, talvez seja de outro jeito, não importa o jeito. Aí agora ela vai viver essa punição, ela escolhe viver essa punição, em que ela vai se deparar com ela mesma fazendo aquilo, e nessa nova punição ela se depara com ela mesma matando o filho várias vezes. Ela tá purgando, tipo, ela tem que viver aquilo, ela querendo... Tipo, não é ela, não é ela, ela não se torna... A personagem que bateu isso. No filho nunca se torna ela. É a alma dela. Eu acho que é isso. Eu também vejo dessa forma. Uhum. Isso, já é a alma dela, digamos... Aí sim, ela sim, vai sim. Lá e mata, né, causa um acidente, aí o filho morre. Aí vem um taxista. E pra mim, tudo gira em torno dessa figura, que é a primeira vez que ele é o único personagem que aparece no momento. Aí o taxista vem assim, você quer uma carona? Não adianta você ficar aí, sei lá, fala alguma coisa, tipo, eu não lembro o que ele fala exatamente, mas ele fala uma carona. Aí ela tá vendo, olha que interessante, o filho morreu. Claro que ali, se ela tivesse, por isso que eu, assim, se ela tivesse no carro, ela estaria morta também, porque ela sai ilesa, ela tá ilesa, ela tá de pé ilesa, pra mim, por isso que ele mostra claramente, cara, ela já é a alma, já é o espírito, ela já tá no purgatório, senão ela não tem como sair ilesa daquele acidente bizarro. Aí ela topa entrar no carro com o cara, e aí o cara fala, ele para no lugar, e aí ela fala assim, fica aqui que eu já volto. Não, ele pergunta, você vai voltar? Ela fala assim, sim, eu vou voltar. O que pra mim é isso? O taxista tá dando a opção dela parar, dela, tipo, parar de purgar. Assim, você já tipo, já deu, sei lá. Ela fala assim, não. Pra mim é ela dizendo, não é o suficiente. Eu quero de novo, eu ainda não paguei, sabe, eu ainda tô com a culpa. Eu preciso ver isso de novo. Ela escolhe, pra mim, deliberadamente, ela escolhe entrar no barco de novo. E aí, por que que ela esquece? E aí, o jeito que ela esquece, eu acho bem bonito que o filme mostrou, que quando ela tá entrando no barco, ela está transtornada, tanto é que o cara estranha, o namoradinho dela lá, né, que, claro, que a gente já tá no purgatório, essas pessoas são todas da construção da mente dela, mas não importa, são símbolos da vida dela. O cara estranha, nossa, o que aconteceu, tal. Aí o outro fala, não, eu encontrei ela já meio zoada, ela tava já meio estranha, e falou que o filho foi na escola. O cara menciona, ela tá super esquisita, ela entra no barco, fica lá meio esquisitona, aí ela dorme, ela resolve tirar uma soneca. E quando ela acorda da soneca, ela sonha com o momento que ela tá na praia, ela sonha com, na verdade, com meio que essa cena. Ou seja, ela acorda achando, nossa, tudo que eu vivi, a cena do meu filho morrendo, era um sonho, claro que era um sonho. E aí ela acorda totalmente diferente, a partir de então, ela só fica com as lembranças. Quando ela entra no barco, ela fala assim, nossa, eu já vi esse barco. Só que é um sonho, o sonho você esquece. Quando você acorda de um sonho, você lembra na hora e depois você esquece. Então até pra mim, justifica o fato dela esquecer, porque ela acorda achando que foi um sonho. E ela depois vai se tornando de novo a mesma pessoa, lembra de tudo de novo, e aí no final ela escolhe de novo purgar, porque ela fala não foi suficiente. Pelo menos essa é a minha interpretação. É legal, pra mim não é isso não, pra mim ela tá tentando salvar. Eu acho que é isso. Na minha cabeça é isso, eu preciso tentar salvar meu filho de novo, de novo, de novo, e justamente pela culpa, né? Mas ela é interessante, pode ser uma opção também, uma autopunição, né? Ela vai tendo um déjà vu ali, né, no barco, né, que ela vai se lembrando, tipo, já... Ela fala, né, que parece que já tinha estado nesses corredores antes, né. E tem uma mensagem interessante, não subliminar, é uma mensagem explícita, mas é que passa meio rapidinho, que o nome do barco é Aeolus, alguma coisa assim. E aí uma moça fala, é o pai do Sísimo. Acho que é esse Sísifo. O nome. Sísifo. É. E o Sísifo era o cara na mitologia grega que é punido para todo dia levar a pedra para cima da montanha, levar até o topo da montanha. E quando ele está chegando no topo da montanha, a pedra rola de novo e ele tem que fazer isso de novo. E todo dia ele leva a pedra. Então, para mim, isso é o símbolo. Esse é exatamente o simbolismo do filme, que todo dia ela, tipo, vai viver, né? Ela tá vivendo. Ela está se punindo, digamos assim, do mesmo jeito que o Sísifo foi punido. Que legal. Achei legal, tem essa simbolismo. Tem todo um simbolismo, né? Pô, legal demais. Eu tava vendo também que, na mitologia grega, esse Aeolus é o nome de três personagens míticos diferentes. E aí, até quem estuda tem um pouco de dificuldade de entender quem é quem, sabe? Porque são figuras que não são, assim, são três diferentes, mas elas têm muitas similaridades ali. Então, acho que por ser esse três, sabe? E o triângulo e as três Gés, enfim, acho que tudo... Triângulo, as três Gés. Olha, essa parte eu não tinha sacado. Achei legal. Triângulo do medo. O povo associa até Triângulo das Bermudas. A galera viaja achando que teria a ver com a localização ali, né? Eu achava que era isso, a brincadeira do negócio que se perde no mar e nunca chega, Triângulo das Bermudas. Mas acho que essa é legal também. Eu achava que era isso. Eu acho que a teoria do purgatório é a melhor mesmo. É a que mais explica, né? Eu acho também. Aí eu fico mais satisfeito com o filme. E assim, de fato eu gostei do filme, mas o fato de ter a opção de ser um purgatório, pra mim, salvou. Porque se fosse só o loop temporal mesmo, eu ia ficar com várias... Ai, por quê? Mas, poxa, tinha que... Esse papel vai acabar um dia. Essa arma não tem arma suficiente. Como é que volta essa arma? Pois é, isso que eu achei... Eu acho que essa artimanha de eles mostrarem os objetos multiplicados é mais pra intrigar, né? Pra criar uma pulga atrás da orelha ali. Porque, realmente, se fosse loop temporal, não tinha necessidade, né? De ficar colocando as coisas de volta... Eu acho que ia ser igual o rolê da chave, né? Os objetos, eles iam acontecer dentro do loop. Isso, teriam que ter... Isso, eles teriam que ser fechados, né? Teria que ser fechado. Mas como é um purgatório, pra mim não importa mais, porque aí já sabe, assim, não tem física do mundo. É o purgatório, a coisa apareceu lá e não importa. Acho que são só todos os elementos que fazem pra ela se sentir mal no final das contas. Então, quando ela vê lá um monte de papel, tudo isso, tipo, causa pra ela essa coisa de tô vivendo isso de novo, isso é o Sísimo. É o Sísimo gritando na cara dela, ó, pedra vai rolar de novo, já rolou tanta... Ó, você tá vendo essa pedra? Olha quantas pedras rolaram, sabe? Pra mim é isso. Aí fecha o filme porque não tem mais nenhuma obrigação com essa realidade, sabe? Muito bem, gente. Gente, tá explodindo minha cabeça as coisas que vocês estão falando. Tantas coisas que eu não tinha percebido. Muito legal. Cara, é muito legal trocar É essa legal ideia, né? É tipo, a conversar. gente fica sempre. Nossa, cara, tem isso também. Nossa, isso eu não vi. É, nossa, ainda mais com essas teorias físicas todas aí. Caralho, É muito explodiram legal. minha cabeça. Muito legal. Agora, esse, o coerência que tem. Essa eu gosto muito por causa da parte científica. Esse pra mim é o mais sci-fi de todos esses, assim. É. Ah, eu quero saber das teorias. É muito louco, assim. Então, seguindo, gente, para o nosso próximo filme, aqui as coisas começam a ficar mais difíceis. Vamos falar de Coherence, ou Coerência, né, de 2013. E como o nosso timing é perfeito, Coherence acabou de entrar no Prime Video, então quem nunca assistiu, esse está super fácil. Ele é um filme que eu já assisti algumas vezes, assim, e é muito legal que cada vez que eu assisto, eu percebo coisas novas nele. E é um filme de, assim, na nossa lista aqui, na real, todos os filmes são de baixo orçamento, né? O Triângulo do Medo é o que tem um orçamento maior, assim. Mas o resto é tudo feito na coragem ali. E esse eu acho que é o mais, assim, de todos, porque o diretor é o James Ward Burkett. Eu falo que ele é o roteirista também, mas de verdade esse filme não teve roteiro, né? O que o diretor explicou que ele fez, que eu achei muito massa, assim, porque eles gravaram em 5 dias na casa dele. E o que, assim, eles começavam a gravar e o diretor dava um parágrafo por escrito para cada um dos atores ali, que tinha mais ou menos qual era a meta daquele personagem no dia da gravação. E então você tem que chegar aqui. Como você vai chegar? Vamos ver o que vai acontecer, né? Então isso era para gerar as reações mais naturais, assim, né? E até eu acho que a conversa desses personagens é um jantar, né? É uma conversa mais natural, assim. Você consegue ver aquelas pessoas como se elas fossem reais, sabe? Pelo menos para mim. Total. Gente. E aí, assim, então, tipo, tinha um, ó, você tem que impedir que personagem X saia da casa hoje. E o personagem X tem que sair da casa de qualquer jeito. Então, aí era isso, né? Eles ficavam nessa. Posso Nessa. já interromper você, Sil? Pode. Isso, esse tipo, então, é fantástico esse tipo de coisa. E isso é um exercício que a gente faz de direção. Tipo, é um exercício comum, né, que se faz com atores, para você justamente treinar. Então você chama os atores que você quer trabalhar. Às vezes até para preparar para filme, dependendo do método que você usa, é bem legal fazer isso, para você dar contexto e tudo mais. Mas às vezes é só como estudo mesmo, como exercício. E aí você coloca uma cena qualquer e você. Cada ator vai ter um objetivo de cena. A gente chama exatamente isso, objetivo de cena. Seu objetivo de cena é sair de casa, seu objetivo de cena é você não quer deixar o cara sair de casa. E faz. É um exercício para os atores se ouvirem, para eles poderem. Porque que acontece? Quando você tem. Isso antes do texto, tá? Antes de você dar o texto, digamos que, né, o roteiro, você fala assim: são dois. São um pai e um filho, sei lá. E eles nem receberam o roteiro, você nem dá o roteiro para eles. Você fala assim, são pai e filho, então vamos ver uma situação que vocês viveram lá na infância, que vai ter a ver com filme ou não vai ter a ver com filme. É só para desenvolver relação. E aí você coloca, ó, então nesse dia aqui você estava querendo um sorvete, o seu pai estava querendo ir pro banco e estava atrasado. Valendo. E assim eles vão colocando cacos, vão trazendo coisas, vão trazendo. E os atores vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo. E eles têm que se ouvir, né? Não tem texto, e aí você tem que ouvir. Porque quando você já tem o texto, você já tem a deixa. E tem muito ator que só fica esperando a deixa e aí reage à deixa. É um super exercício muito legal e eu achei incrível ele ter feito isso no filme mesmo. O filme vai ser esse exercício de direção aí. Incrível. Gente, mas onde é que, como é que sabia onde que eu colocava a câmera, né? Porque deve ser uma coisa que fica tão livre. Eu não me lembro de ter planos tão abertos assim. E é por isso que a câmera é bem solta nesse filme também. Dá pra ver que ela tá toda Tem hora câmera meio na solta, mão, assim. É assim. mais na mão, né? Que É. doideira, gente. Eu não sabia, não. Passada. E dá pra Quando ver que perde o assim, tem foco, né? muito desfoque. Tecnicamente, e agora faz todo sentido. Tecnicamente é uma câmera pobre. Pra mim, a linguagem do filme eu adorei, tá? Mas assim, num olhar mais rigoroso, você sabe que, nossa, tipo, né? Você tá olhando ali, tá sempre desfocando, tremendo e tal. É filme Então caseiro, dá né? pra. Tem cara assim. É. É, eu acho, até achei engraçado que eles comentam que a Emily, né? A atriz também se chama Emily. Ela só percebeu que era protagonista no terceiro dia. E aí teve uma outra que achou que ela, o diretor chamou, acho que a menina que faz ali. É, ele chamou ela e falou: ah, vai ser de improvisação. Então ela achou que a improvisação então é uma comédia. E ela também só foi perceber muito depois que não era. Gente, que Demais. doideira. Como é que pode, numa experiência É. dessa, dar um filme tão complexo? Eu tô de Então, cara, não sabia sim. dessas questões técnicas aí do filme. Nossa, Doideira. bom É. demais. Mas sobre o que é o filme, então, né, gente? É, como eu disse, é um jantar, entre amigos. Ali são 8 pessoas reunidas em uma casa. É na mesma noite em que está passando um cometa. E um dos personagens, o Hugh, tem um irmão que ele não é. Eles falam, ele não é exatamente físico, nada assim, né? Mas ele tem amigos da área e é todo antenado com essas coisas. E ele fala que meio que o cometa pode dar uns revertérios aí, então é legal ficar dentro de casa quando ele está passando. Só que eu achei muito engraçado, porque aí tem o momento ali em que a luz acaba. E assim, luz acabar aqui onde estamos é qualquer terça-feira, principalmente agora que aqui em São Paulo tá tendo muito esse problema. Eles ficam desesperados. É, Não, estranho. vamos pra rua pra ver o que tá acontecendo. Calma, gente, pera. Tá tudo bem, sabe? Mas não, eles ficam desesperados e eles percebem que tem uma casa, 2 quarteirões pra lá, que tem luz. É a única que tem luz, então vamos lá ver qual é a dessa casa. E aí, dois dos personagens vão lá ver o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que eles chegam na mesma casa onde eles estavam, né? E veem eles mesmos tendo esse jantar ali, todos reunidos e tal. E aí começa a dar muito ruim, né? Um quer ir lá e matar todo mundo. O outro traz uma caixa, que aí tem fotos deles mesmos dentro da caixa e tem uns objetos. E aí eles vão ali desvendando, né, o que está acontecendo. E só que ninguém para dentro da casa. É. Os Sabe? caras têm uma vontade de ser merdeiro, né? É, eu vou sair lá pra Pois buscar o cara. Quem vai sair o caramba, velho? Fica aí. Tá, tem um monte de gente igual lá fora. Você quer só ser mais um? sossegue. Fica quieto. E temos todas as assim que são surreais, né? Tem um lá que ele vira: não, eu vou lá e vou bater em mim mesmo. É, Gente, na hora que exato. aparece ele batendo nele mesmo assim, eu falei: gente, Não, Pra demais, quê, né? demais. Pra que isso? Que autoestima é essa? Mas esse é o que mais tem explicação científica. Aí, esse que é o mais doido, Sim, pois é o que mais tem. E aí, Conta por isso pra que eu queria gente, pera. contar para vocês. Não, isso é demais. Eu como físico, vendo esse filme, fico muito realizado. Porque, claro que tem alguns saltos de fantasia, né? Mas não importa. Tem uma base, tem um conceito. O nome do filme diz muito sobre. Eu vou contar para vocês. Então, o filme ele trabalha com uma interpretação da mecânica quântica. Então, mecânica quântica é um tipo de física que trabalha com essas partículas, essas energias muito específicas, muito pequenas, do que acontece dentro do átomo e tal, não sei o quê. E é uma física completamente diferente da física normal. Tipo, os objetos lá no núcleo do átomo, eles saltam, eles não existem, ele pode existir em dois estados ao mesmo tempo e essa coisa toda. Existe um experimento mental proposto por um cara chamado Schrödinger, que é o gato de Schrödinger, vocês já devem ter ouvido falar desse cara, desse gato, que Sim. já virou cultura pop. E eu vou usar ele para mostrar para vocês um exemplo do que se trata. A interpretação padrão da mecânica quântica, que a gente chama de interpretação de Copenhagen, ela diz que as coisas podem existir simultaneamente em dois estados. Então, vamos pegar o gato. Você põe um gato numa caixa. Dentro da caixa, você põe um átomo, um elemento radioativo e um frasquinho de veneno. E se o elemento radioativo emitir uma partícula, ele aciona um detector que quebra o frasco, solta cianeto, o gato morre. Mas se o detector. Se o átomo não soltar elemento radioativo, que é uma coisa meio aleatória, é quântica, o fenômeno radioatividade é um fenômeno quântico, o frasco não é quebrado, o gato está vivo. Esse é o experimento. E você tampa a caixa. O que que a mecânica quântica padrão, interpretação padrão, diz? Quando você não está observando, não tem nenhum sensor, nada testando aquilo, as coisas podem existir em dois estados. Eu vou simplificar um pouco, tá? Amigos físicos, não briguem comigo. Mas o átomo que está ali radioativo, ele vai ter dois estados possíveis, que ele emitiu ou não emitiu. Então ele tem a sobreposição. Naquele momento, não é que ele ou um ou outro, ele é os dois ao mesmo tempo. A gente chama de sobreposição. Então ele emite e não emite ao mesmo tempo. Se ele emite, ele aciona o sensor. Se aciona o sensor, quebra o frasco e mata o gato. Então o gato está morto se ele emitiu. E se ele não emitiu, o gato está vivo. Então você consegue, com esse experimento, associar algo microscópico, quântico, a algo como um gato que é macroscópico, que está vivo. Então, o gato, a gente disse que, pela interpretação padrão, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. E aí, como é que você sabe se o gato está vivo? Como assim? Está vivo e morto? Pode alguma coisa estar vivo e morto? Ele fez essa ideia maluca. Gente, é um instrumento mental. Nunca ninguém colocou gato em lugar nenhum. Ele fez essa ideia maluca porque ele era contra a interpretação da mecânica quântica de Copenhague. Ele queria dizer, é isso que vocês estão propondo? Você acha que o gato vai estar vivo e morto? E a galera falou assim, é isso aí mesmo. Então ficou famoso esse experimento. Agora, o que acontece? Quando você abre a caixa e observa o fenômeno, de fato, você testa, você olha com seus olhos e tal, o sistema colapsa para uma das duas opções. Ele não pode mais continuar sendo as duas ao mesmo tempo. Então, nesse momento, o gato ou está vivo ou está morto. E isso é aleatório, porque ele era as duas coisas, e aí quando você abre, ele se define aleatoriamente por uma das duas opções. E isso a gente chama de colapso da função de onda. Tá? É um nome bonito, não vou explicar o que é a função de onda, senão a gente vai ficar 5 horas aqui. Mas essa é a interpretação padrão. E um cara chamado Hugh Everett, ele se incomodava muito com isso, porque isso, na verdade, é um grande problema da mecânica quântica, é por que as coisas colapsam na hora que você vê. E ele falou assim, não, para mim, não é isso. Para mim é outra interpretação. As coisas existem nos seus estados de superposição. Elas são... O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Só que quando você abre a caixa, você agora também se entrelaça com essas duas situações. Essa sobreposição ela continua existindo para você que é o observador. Ou seja, vai existir um observador que vê o gato morto e vai existir um observador que vê o gato vivo. E... é como se naquele momento as duas funções de onda se separam. Os dois casos possíveis se separam. A gente chama isso de decoerência quântica. Olha o nome, decoerência. O filme chama coerência. A decoerência quântica é a separação dessa função de onda que está junta com um monte de realidades sobrepostas, os gatos vivos e mortos, pessoas, e ela se separa em todas as suas possibilidades. Então, se era duas, vai ter uma realidade que o gato tá vivo e você tá vendo o gato vivo e fica feliz, e vai ter uma outra realidade que o gato tá morto e você vai ver o gato morto. Só que isso vai acontecer em todos os instantes, porque cada vez que uma partícula quântica interage, tem algum momento de decisão, de aleatoriedade, vai gerar um universo novo. E eu não gosto nem falar que gera um universo novo, porque não é que gera, não é que brota um universo novo. Todos os universos, todas as possibilidades estavam empilhadas, estavam sobrepostas. É simplesmente elas vão se separando. Então imagina que você tem, sei lá, alguma coisa que você está... Você só vai abrindo as coisas. É uma pilha de objetos, de, sei lá, copinhos, e você só vai desempilhando os copinhos. Eles já existiam ali. Não é que ele criou um copo novo. Você só desempilhou o copo e agora ele vai ter a sua realidade própria. Então, o que, que o filme está mostrando é... Ele as parte da interpretação dos muitos mundos. O nome dessa interpretação chama Muitos Mundos. É uma interpretação oficial, tá? Não é uma viagem de um carinha que acordou um dia. Isso é real. Foi um físico que propôs isso. Muita gente se debruça sobre isso porque essa interpretação resolve o problema do colapso da função de onda. Só que o problema é que cria 1 trilhão de novos mundos. 4 trilhões de novos mundos. Tipo, na verdade, eu não tenho nem palavras para dizer quantos novos mundos. Porque pensa que a cada instante, cada pessoa, cada momento, cada átomo pode estar sofrendo uma decoerência quântica e separando, e separando, e separando. A cada instante você está separando as multiplicidades todas de todos os universos, de tudo que era possível acontecer. É muito maluco. Mas pelo menos não tem colapso de nada. Não sei se eu consegui explicar direito. Nossa, a ideia. Viagem, né? Total viagem. Só que o que acontece? Porque a gente nunca teria acesso às nossas outras alternativas. Eu que vi o gato vivo, não vejo a pessoa que viu o gato morto. A gente não está no mesmo lugar. Separou. Separou e não sou mais essa pessoa. Não tem como encontrar essa pessoa. E tudo bem, a gente não tem como testar. E viu o gato morto é você? Em duas ramificações, digo assim? Digamos assim, quando eu vou abrir a caixa, eu só sou um, eu sou um só, só uma pessoa abriu a caixa. Mas no momento que eu abro a caixa, tem duas possibilidades que eu posso encontrar ali dentro. Não, não, essas duas possibilidades são com você também, não só com. Isso, aí no momento que eu abro, eu me entrelaço com as duas possibilidades, eu não defino elas. Eu simplesmente me duplico também. Existiam dois de mim ali sobrepostos, que eram idênticos, idênticos. A minha vida, eram duas pessoas que viveram a mesma vida idêntica até aquele momento. Elas estavam ali sobrepostas, mas para mim era uma pessoa só. Ninguém saberia dizer que eram duas, porque elas estavam esperando o momento de ver aquele gato, e o gato agora tem duas opções. Então eu me separo, uma parte de mim vai ver o gato, um eu. A minha consciência vai estar em um desses dois nesse momento. Um eu vai ver o gato vivo, um outro eu vai ver o gato morto e vai viver o universo para sempre, como se o gato sempre estivesse morto. E aí ele vai bifurcar para. Vai começar a bifurcar de novo. E eu vou também para sempre, vou estar com o meu gato vivo e eu vou também me bifurcar de novo. Então a gente está sempre se bifurcando, sempre separando em outras. Cada escolha que você poderia ter feito. Não, não gosto de falar isso porque não é a escolha nossa, tem que ter algum fenômeno quântico. Mas em última instância. Que é o que o filme traz. Ele traz até uma extensão dessa filosofia. Eu ia te perguntar isso, tipo assim, em cada escolha que a gente faz, tipo, sempre que você tem opções de tomar uma decisão ali, uma atitude, você está criando bifurcações. Mas a. Isso, as duas opções. Não é exatamente quando eu tenho uma escolha, tá? Isso eu só quero frisar porque vai ter gente vai chiar. É basicamente quando existem algum fenômeno quântico de sobreposição, mas em última instância pode falar que existem muito mais fenômenos quânticos de sobreposição do que escolhas humanas. Então você pode falar que sim, sabe? Em última instância você a gente pode falar que toda escolha que você teve ou qualquer evento que poderia acontecer no universo que tivesse uma possibilidade, meio que vai, essa possibilidade vai acontecer em algum dos universos possíveis. É isso. É como se tudo que tem alguma chance de acontecer vai acontecer. Nossa, E mas assim, todas as coisas vão acontecer. você consegue trazer uma aplicação para a vida real, assim? Porque, nossa, meu cérebro tá derretendo aqui. Porque, tudo bem, não são escolhas, mas o que que você chama de fenômeno quântico? Você consegue dar um exemplo palpável, assim, ah, se acontecer isso, seria uma realidade, se não acontecesse, seria outra. É sempre essa questão de on-off, é sempre sim ou não, morto ou vivo. São sempre Não, duas pode. possibilidades ou Não. são múltiplas possibilidades? Pode ter múltiplas ou pode ter infinitas em uma escolha só. E aí eu não quero entrar muito, senão vai ficar muito cabeçudo, mas não precisa ser duas, tá? Pensa que podem ser 10, 20, 50. Se você, vou dar um exemplo prático. Um átomo do seu corpo, um elétron do seu corpo, um elétron do seu corpo. Ele está orbitando um átomo do seu corpo de carbono, bonitinho, está lá orbitando. Só que esse átomo, ele tem uma chance de estar, ele pode estar num nível de energia. Quanticamente falando, a gente não sabe dizer onde ele está. Ninguém olha o átomo e sabe onde, o elétron sabe onde ele está. Ele não tem posição definida. Quebra tudo que você imaginou de física clássica. As coisas não têm posição definida. Eu sei que ele está com uma certa energia. Aí passou um fóton por ele, uma luz. Fóton é luz. Recebeu uma luz do sol, luz de qualquer luz. De repente, essa luz pode ou não ter dado uma quantidade de energia para esse átomo e esse átomo pode ter ficado um pouco mais com energia ou menos. Pronto. Isso é o suficiente para ter uma decoerência quântica. Vai ter um universo que esse átomo teve esse salto, tem outro que ele não teve. Então imagina quantas vezes isso está acontecendo por segundo a cada instante. É tipo toda hora, cada pessoa e cada objeto do mundo está se bifurcando, porque todos esses átomos, essas coisas, essas partículas estão se interagindo. E é cada interação que pode gerar duas possibilidades, ou três, ou quatro. No caso, esse átomo poderia ter diversos estados de energia. É mais ou menos por isso. Por isso que, assim, de termos práticos, aí você fala, mas é impossível isso, certo? Você fala assim, cara, como pode existir todos esses universos? Mas para a nossa vida prática não tem diferença nenhuma, porque a gente não tem nenhum teste científico para descobrir se esses caras existem. Tipo, se existirem 7 bilhões de cópias suas agora, você tem alguma pista de se elas existem ou não? Tipo, não, entendeu? Por essa teoria, o universo é exatamente igual ao nosso. A gente é sempre só uma possibilidade das diversas. A gente só está vivendo no nosso. A nossa consciência está sempre morando em uma das nossas multiplicidades. Toda vez que multiplica, vai ter uma outra coerência, uma outra consciência vivendo agora um outro universo onde essa escolha não aconteceu. É muito louco, né? Caralho, nossa senhora, mano. Mas aí, como é que você acha que isso se aplica no filme, assim? Porque eles usam do cometa para criar aí uma justificativa. Não dá para dizer que é científica, é uma coisa mais fantasiosa para as realidades terem se Isso. sobreposto, assim, ficarem conectadas de alguma forma, né? E aí parece que quando as pessoas saem da casa, elas não conseguem voltar mais para a realidade que elas estavam. Eu não sei se vocês também tiveram essa sensação, assim, Sim. que E elas é ficam muito legal porque elas eternamente, não né? podem. É, no começo eles achavam que eram só duas casas, né? No começo, São as várias, pessoas. sim. Mas não são várias, são bilhões. E essa é a graça do filme que eu surtei. Então vamos lá. Como é que o filme resolve? Tem a parte de ficção científica, não é tudo científico, tem uma parte de ficção. É, o filme coloca que esse cometa, que aí não tem nenhuma explicação por que cometa, tá X, é só jogar uma coisa aleatória. Cometa fez com que, durante aquele momento, é como se essas realidades que foram decoerentes, que elas se separaram, pudessem criar uma ponte para que você saísse de uma e entrasse na outra. Então, essa é a parte ficcional. Não tem, na teoria dos muitos mundos, não diz como. Mas também não diz que é impossível. Sabe assim, a gente nunca viu isso. No mundo do filme, é como se tivesse um jeito de você transpassar, criar uma ponte entre uma realidade e outra. Quando? Quando surge esse cometa maluco, que sei lá. Então, naquele momento, eles vão interagir, eles podem passar essa ponte, se eles andarem naquela região escura, né, eles citam, tem uma região de sombra ali muito escura. Quando eles entram ali, é como se eles estivessem saindo da sua realidade original. E quando eles cruzam, eles podem parar em qualquer uma das múltiplas realidades que são paralelas naquele momento. E veja, como eu estou tentando dizer, são bilhões. Bilhões é um número baixo. Assim, a cada instante estão se criando bilhões dessas realidades. Então, são tem bilhões de casas com bilhões de pessoas. E é muito legal porque agora qual é a chance de você voltar para a sua? Ou seja, Nenhuma, porque seria muita sorte, né? é muitas vezes você ganha na loteria. Então você não vai voltar. A graça é que você não pode voltar. Toda vez que saem personagens de uma casa, não são os mesmos que voltam. Sim, Isso, e o nossa. filme mostra isso. Sempre você fala assim, ué, mas ele voltou com o bastão azul. Tudo bem, tem uma chance de ter sido o bastão azul, é só três chances. Em um terço dos universos, porque só são três cores, em um terço do universo sempre vai ter pessoas escolhendo o bastão azul. Mas não são os mesmos personagens. Essa é a parte. Os únicos que são os Jesus. mesmos são os que nunca saem da casa. São Sim. aqueles que, até o final, são os de verdade da casa. Quando ela tem uma hora que a própria personagem principal, lá, a Amy, Emily, ela sai da casa junto com um grupo de quatro, e eles encontram os caras de vermelho. Aí ela eles saem correndo. Tem aquele momento, caraca, eles saem correndo. Eles não voltam para a mesma casa. Só que eles voltam. Só que você fala assim, mas como que eles podem voltar para uma casa que estava faltando exatamente quatro pessoas, as mesmas quatro pessoas? É impossível. Não, porque essa é a graça. Naquele momento que eles se bifurcaram, tem muitas realidades em que aqueles personagens, eles não vão decidir sair em qualquer grupo de qualquer pessoa. Aqueles personagens vão ter muito mais. Eles escolheram sair naquele grupo de quatro pessoas, que é o mesmo que a outra casa escolheu sair e que é o mesmo que muitas casas escolheram sair. Não é tipo. Não é que vai. Tem a chance de aparecer um gato. Não, sabe assim. Ou seja, tinha a chance deles voltarem para casa e ter os mesmos personagens dentro, naquele momento. Ou não? Ah, sim. Os mesmos que eles. É. Sim, também tem, porque deve ter casas em que eles não saíram. Só que existem muito mais casas. Esse é o ponto principal. Vai ter, assim como ela chega na a casa final, foi uma casa que nunca ninguém saiu. Veja, existe uma possibilidade que bifurcou lá no começo, onde a luz nunca acabou. Se a luz nunca acabou, nunca começou nada e eles estavam todos felizes. Mas aquela possibilidade começou já bem antes. Essa é a parte viagem do filme. Porque aquela Emily, por exemplo, nunca desistiu de dançar, porque você vê que ela é uma Emily resolvida, que é confiante, que ela já está bem sucedida. Mas tudo bem, eu não me incomodo com essas coisas do filme. Seria muito raro ela encontrar aquela realidade, porque a bifurcação daquela realidade é tão diferente da dela, porque é de anos atrás. Você concorda? Bifurcou quando ela decidiu, em algum momento, não desistir da carreira de atriz. Qual é a chance daqueles mesmos personagens, anos depois, se encontrarem no mesmo contexto e estarem ali? Até poderia Entendi. existir, porque eles são amigos e tal, mas talvez, sabe, algum deles deveria estar faltando ali. É porque é muito atrasado, é uma realidade muito que se fez a decoerência muito antes. Então, para mim, é um ponto muito fora da curva. Mas alguém pode falar, mas tem uma dessa que eles estavam ali todos? Tem. Pode ser, né? Então vai que é essa que ela caiu. Então, assim, nem para isso eu posso argumentar que não é possível, porque vai ter uma, mas a chance é mínima dela cair naquela. Vai ter muito mais outras em que ela vai encontrar sem os quatro personagens. Porque houve, naquela realidade que ela saiu, quatro personagens que decidiram naquele momento sair, e então diversas outras casas que estão naquele momento que bifurcaram, também diversos quatro personagens saíram. Então a chance dela voltar para uma casa que está faltando quatro pessoas é grande, porque são as mais próximas da divisão dela. Pensa que se você tivesse numa proximidade de bifurcação, é a bifurcação logo anterior. Ela volta à esquina assim e escolhe o caminho da esquerda. É óbvio que no caminho da esquerda também quatro pessoas saíram. E tipo, em todas as bilhões de possibilidades ao redor dela. quatro pessoas saíram. É mais ou menos isso. Por isso que é fácil ela voltar para uma casa que tenha quatro pessoas faltando. Mas é raríssima ela voltar para exatamente a sua casa. Então, é muito legal que o nome coerência, para mim, se encaixa no filme, porque é o processo inverso da decoerência. Se a decoerência é que cria os muitos mundos diferentes, a coerência é que permite, né, nesse mundo louco, as pessoas atravessarem e se encontrarem. Então, eu gostei da brincadeira até com o nome, assim, acho que tá bem encaixado. Ou seja, o cara deu uma estudada boa para fazer o filme, né? Com relação a todas essas teorias que você falou, não é possível, né? Eu acho que sim, eu teve um bom amigo físico ali que falou tudo isso pra ele. Eu, como físico, me realizei. Novamente, tem um monte de coisa que não é científica, mas a base, toda essa ideia, que é a ideia mais maluca de existir em multiplicidades e tal, isso é científico, é muito legal. Que legal. E é interessante como justifica o final também, né? Cara, ela nunca vai conseguir voltar pra realidade dela. Assim, nunca, também não dá pra falar por todas as questões, né? Mas como são múltiplas realidades infinitas, quase, né? Ela precisa realmente, isso, pra sobreviver, dar um chablau na versão dela, né? Cara, é demais. O final é muito bom. Na verdade, bom, eu acho que ela procurando uma realidade que fosse mais legal. Uma boa, né? Uma boa. Também acho. Acho que ela Não, isso fica claro. Quando ela percebe que os números já não estão batendo, né? E ela fala, ela já vê que a casa não é a mesma, que as pessoas não são a mesma. Aí ela já não tem... Ela é muito legal o momento que ela sai de casa... Tipo assim, então quer saber? Pra mim ela diz assim, foda-se vocês, eu vou sair. Tipo, eu vou tentar me resolver, porque eu não vou resolver esse problema, não dá pra resolver esse problema. E ali já tava um caos instaurado lá, né? Onde ela tava, já tava uma loucura. Em outras realidades também deviam estar nessa loucura, assim. Isso. Rolou uma cena deletada que nesse final em que ela vai passando por várias casas, em uma das casas, tava todo mundo, o Mike tava morto, e aí as pessoas, os outros estavam fazendo, tipo, uma sessão sobre o corpo dele, assim, esse filme é muito legal. Não, isso é muito, muito legal. E não sei se vocês perceberam, mas logo no começo já mostra que a realidade, que as primeiras pessoas que entram na casa não são a da realidade dela. Porque a Lori nunca fez yoga. Tem uma hora que ela fala assim, ah, você que fez yoga. Não, eu não fiz yoga. E aí, e ela não reconhece o cara no programa de TV que ela assistiu todos os episódios. Falou, você tava no programa de TV? Tava, mas em qual episódio? Em todos. Ah, então acho que eu não me toquei. Ali já tá dando a pista que aquela Lori já tá vindo de um universo que, tipo, ela não era do... Entendeu? Gente, eu vou ter que ver de novo. Porque é igual a Sil falou, cada vez que a gente percebe uma coisinha, né? Nossa, muito. É, e assim, eu vi alguns vídeos do diretor, né? E aí, assim, a gente pode levar em consideração o que ele tá falando, mas também pode não. Mas ele fala que começa quando o celular da Emily quebra. Isso. Ali é que, né, da... Mas foi antes da Lori chegar, o celular quebra foi, no carro. Foi, sim, antes dela chegar na casa, ela tava a caminho da casa. Ah, então, né? Não é com o cometa, ou é? Não, mas o cometa já tava no céu. O cometa, ele já tava no céu e tava, ele demora horas pra passar, né? Tipo, na verdade, tecnicamente, o cometa leva até semanas pra passar. Mas esse cometa específico aí, devia estar numa trajetória muito maluca que só durou algumas horas, à noite, né? Dá pra entender que ele durou meio que à noite. Entendi. Uhum. Gente, eu vou ver de novo. Meu Deus. É o que eu... Muito legal. Ah, é muito legal. Nesse filme foi justamente a que eles citam, né? Que é a teoria do gato. É, ele fala. É. Tal, né? Eles falam, eles pegam o livro e leem o livro. E isso é usado no filme. Ah, não pode pegar esse livro, tem que tirar esse livro deles, né? Que eles começam a... Eles se sentem ameaçados, né, por eles mesmos, né, numa questão de coexistência ali. Que isso fica, fica muito... começa ali uma paranoia ali de alguns personagens, né, de uma coexistência ali, né, tanto do cara que vai batendo mesmo. Eu queria que você chegasse nesse ponto, Pena, aí, do... do cara que vai batendo nele mesmo? Eu vou bater em mim mesmo, eu falei, gente do céu. Então, é muito louco isso, você sabe que, olha só, se o cara sabe, ó, eu acho muito legal essa parte, que o cara fala assim, e se eu estiver bebendo na outra casa? Sim, é porque ele quer beber, naquela hora... Ele tá morrendo de vontade de beber. E ele começa... Ele sabe que o outro é igual a ele. E fala assim, então aquele, eu vou ser mais forte, porque aquele cara não pensou nisso e já tá bebendo. Então eu... E ele também sabe que ele é capaz de... Digamos, Se ele tá tendo a ideia de que é melhor matar o outro cara tá tendo a mesma ideia, o que deixa ele mais paranoico ainda, porque ele fala assim, se eu não fizer isso antes, o cara vai fazer porque ele pensa igual a mim. Isso é muito louco. Isso diz muita coisa sobre... Entendeu? Nossa, e ele tipo... vai, gente, eu não me lembro. Ele vai bater no cara? Numa das realidades, ele mata ele dele mesmo. Ele morre, né? É, dá a entender que morreu, mas... Porque o cara cai no chão e, sei lá... Mas aí é o momento que ela já sai também. Acho que ela... É a hora que ela fala assim... Ah, aí é que é o caos que instaura, né? Porque ela vira e ela olha e fala... Eu não vou ficar nessa merda aqui, não. Vou achar uma legal. Só que ela vai... O que também deixa ela bastante má nesse sentido, né? Assim, má entre aspas. Porque mostra que, tipo... A personagem dela, a gente sempre se enamora, gosta dos personagens principais, né? Que a gente tá acompanhando a história. Mas ela é uma puta filha da puta. Vou matar outra lá, vou encontrar uma realidade que eu tô bem. É, sabe, egoísmo, né? Vou matar essa pessoa que tá aqui e vou assumir o lugar dela. Gente, mas pensa né? só. O que vocês fariam? Porque a casa tá um caos. As pessoas estão se matando. Estão saindo... A galera que tá dentro já não era a galera original. Se tá muito eu sei o que ruim, eu faria. Eu acho que eu tentaria achar uma boa. O que você faria, Pena? Eu não sei se eu me mataria, não. Eu acho que ia viver minha vida, deixava minha sósia lá vivendo a dela, a gente esperava nunca se encontrar, e é isso. Muda então, de país. Essa é a minha ideia, porque olha só, ela já não tá gostando do cara, assim, dá a entender que ela tá, sabe, o relacionamento deles não tá exatamente o melhor dos mundos, porque ela tá na dúvida se quer seguir com o cara, dá a entender que, assim, aí ela vai tendo mais dúvidas ainda que vai vendo o cara, as reações do cara. Pra mim, é assim, eu quero sair dessa realidade que já tá muito cagada, entrar numa realidade mais normalzinha, e, cara, só anda pela... Sai dali, se esconde no lixo, deixa o cometa passar. É o que eu faria. E aí eu vou pronto. Tenho a vida inteira pela frente. Mano, foda-se. Vou arranjar outro namoro. Tenho a vida pela frente. Vou fazer novas escolhas. Eu viverei essa experiência. Você se manteria na realidade. Na sua própria realidade. Você se esconderia, deixava passar e depois voltava. É isso? Não, não. Eu encontraria... Não, acho que eu encontraria uma outra. Porque aquela já tá tão cagada que vai sobrar pra mim. Nossa, amanhã eu vou acordar, tem três mortos na sala. O cara, sabe? Eu encontraria uma realidade como ela encontrou. Só que em vez de matar a sósia, a original, eu me esconderia na realidade que decente, digamos assim. Porque aí eu vou acordar e ninguém sabe nem que eu existo. Mas aí duas iam coexistir, né? Sim, existiriam duas, mas aí você não vai atrás dela. Vai embora, muda de país. Vai procurar outra vida. Cara, você acabou... Mas pensa, depois dessa experiência... Sim. Depois dessa experiência, você tem muita coisa pra refletir, você tem uma nova, sabe, assim, eu acho que... Cara, mas você ia ser um lobo solitário, você ia estar sem família, sem amigos, você não teria que abdicar de tudo. É verdade, mas aí você pode conhecer pessoas novas. É, você tem razão. Mas eu não sei se matar uma outra pessoa, eu acho que eu não faria. Não, eu também não, mas é isso que eu tô ponderando. Espero eu que eu não faria. Situação limite, né? A gente nunca sabe. Mas assim, isso que eu pensa tô que você já perdeu tudo que você tinha, porque seus amigos de verdade já morreram, já estão presos na realidade maluca que nunca mais vai se recuperar. Então, assim, você já é a pessoa que não tem mais nada a perder nesse sentido, eu acho. Eu acho que eu pensaria assim, pelo menos. Então, qualquer coisa é lucro. Eu seria a Honda lá que falou, mano, já tô lá ferrado aqui. Qualquer coisa é lucro, não sei. Mas matar alguém, acho que muito pesado, né? Claro, é filme, né? Não é real, mas... É drástico. Se fosse real, e o pior é que a mulher sobrevive, né? Ela mesma. Então, fora que tem gente que acha que são três, né? Não sei se vocês pegaram são isso. São três? Três. Ah, então, eu não concordo muito com essa interpretação, mas eu vi umas pessoas na interwebs aí dizendo que são três, e faz sentido do ponto de vista de estatística, porque se ela tem... Novamente, tá tudo se bifurcando a todo momento. Quando ela decide sair da casa dela e procurar uma realidade melhor, tem... um monte delas está fazendo exatamente isso também. E pode calhar de duas encontrarem, e é até mais provável, porque se elas vão ficando testando até encontrar uma decente, claro que a chance de várias encontrarem a mesma, que são raras as decentes, digamos assim, são aquelas que bifurcaram lá no começo, que não acabou a luz, então é capaz de duas encontrar. E aí você consegue fazer uma ginástica mental, eu tentei fazer isso, de que a que pega o bastão de beisebol não é a mesma que pega o vidrinho da droguinha lá, que eu não sei qual que é o nome. E, na verdade, uma acaba matando... tipo, matam duas no processo. Tipo, a original que tá lá, mais uma que tá com o bastão de beisebol e a outra que tá com a droga. No final, a que tá com a droga acho que é a que vence e que se torna. Mas eu não acho a explicação. Eu rastrei tudo. Pra mim, dá pra explicar tudo sendo uma só, que ela pega o bastão de beisebol e pega a droga. E bate com o bastão e depois droga outra, que acaba escapando do carro. Essa parte que é meio louca, porque ela deixa ela no carro. Tecnicamente ela drogou ela. Não, nem matou, né? Acho que ela, tipo, droga a menina. Pega o suéter dela, põe nela mesma, vai pra casa, aí encontra lá, né? Substitui. Aí eles vão todos pro quintal ver o cometa. Aí nisso, a outra original acorda, manda um torpedo, não foi né? droga. Né, então, mas antes do torpedo, ela acorda e entra na casa e começa a rastejar. Aí ela vê, aí ela mata de novo. Que acha que mata de novo, que não mata, na banheira. E no final das contas, essa que tava na banheira, de algum jeito acorda no meio da noite, foge e liga, pro marido pra dizer, tem uma louca no meu lugar. Gente, doideira esse final, né? Que doideira. Achei bom demais. Nossa, é muito bom. E de novo não conclui, né? Fica pra gente, né? Então, assim, cara, como é que você finaliza um filme desse, sabe? Eu acho que o cara que fez esse filme, feliz demais. Ele tinha uma locação, sem dinheiro, quatro, acho que ele gastou 50 atores. Mil, gente. Muito pouco. Nossa. Então, e fez esse filme que pra mim é uma obra de arte, assim, eu gosto muito. É muito bom. Filme. E não dá pra refazer, né? Porque pelo método que ele usou, realmente, assim, se você fizer um remake, dá errado. Não é a mesma coisa, né? Mas essa naturalidade que ele conseguiu, né, com esse método dele, realmente uma coisa de uma vez só, né? Um improviso só. Eu adoro esse filme, nossa. Ainda mais depois dessa explicação toda que eu não entendi, nessa parte física aí. Bom dia. Desculpa, gente. Não, tentei o meu melhor. Não, mas é. Eu acho legal dar esse contexto. Até assim. Melhorou ainda, mais ainda, depois dessas. Sim, ficou melhor ainda. Sim. E só pra finalizar, gente, num desses vídeos que eu tava assistindo do diretor, ele tava. Era um vídeo dele explicando algumas coisas sobre... Não explicando no sentido de... Ah, entenda o filme, né? Que eu não gosto. Explicado, dessas... né? Da coisa. É. Uhum. Não era. Ele tava falando mais de processo mesmo. E essa coisa de... Quando o incidente começa, por exemplo. Passando algumas informações, assim. E é meio que um documentáriozinho, assim, de making of. Que ele disponibiliza no Vimeo. Mas era pago e era para financiar o próximo projeto dele. E aí eu fui procurar e esse próximo projeto já saiu, né? Em 2022. É uma minissérie chamada Shatter Belt, que acho que são 4 episódios e é de ficção científica também. Eu acho que cada episódio é uma coisa, mas meio que tem alguma ligação, enfim. Não me aprofundei muito também, que eu prefiro saber pouco. Mas está disponível. Como é que chama? Também quero assistir. Shatter Belt. Mas me interessei. Acho que deve ter até alguns personagens, alguns atores do Coherence estão. Que legal. Que legal. Estão nessa série. Muito bom. Vou assistir, com certeza. Procuremos. Procuremos. Mas é isso, gente. Então, bora passar para o nosso último? Vamos. Quem indicou esse filme, assim, gente? Ela, né, que indicou o Ocidente. O El Incidente, o que aconteceu foi que eu tava procurando, a gente tava procurando, né, alguns, quais filmes a gente ia colocar. Os outros, por mais que, tipo, a Outra Terra eu nunca tinha assistido, mas já tinha ouvido falar, assim, né, porque é Brit Marlin, não sei o quê. Triângulo do Medo e Coherence já são, por mais que não sejam tão mainstream, mas o Triângulo do Medo já tava no Prime, né, então mais acessíveis, assim. E aí, eu entrei no Reddit e tinha gente... Ah, gente, indiquem filmes parecidos com Coherence. E aí tem várias indicações mais de loop temporal, assim. E aí apareceu esse El Incidente, que é um filme mexicano de 2014. Falei, deixa eu ver o que é. Indicaram, na verdade, o El Incidente e o Los Parecidos, que são os dois do mesmo diretor. Aí eu tava conversando com a Bela, a gente falou... Uma assiste um, a outra assiste o outro. Pra gente ver se cabe, né? Adiantar a vida. Daí a Bela assistiu... Oi? Pra adiantar a vida, né? O tempo é curto. É. Aí a Bela assistiu o incidente e gostou, né, Bela? É, eu achei maluco, eu gosto de filme maluco, eu sou suspeita pra falar, então... Não sei se vocês gostaram também, mas eu achei divertido. Eu acho que também tem muitos furos, né? Principalmente da coisa científica, acho que o Pena aí pode dizer pra gente o que, é que ele acha. Mas eu achei legal, achei maluco. E eu acho que também tem um quesinho de purgatório aí, mas vamos conversar. E o Los Parecidos, assim, eu vou até aproveitar para deixar de indicação, assim, que eu também gostei muito. Mas não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, né? É outro tipo de história, mas foram feitos... O Isaac Esban, que é o diretor e roteirista, fez um em 2014 e um em 2015. E o Los Parecidos tem muita... Ele usa um filtro de filme de ficção científica B dos anos 50, sabe? E então ele é muito charmosinho, assim. E no finalzinho do Los Parecidos tem uma coisinha que vai ligar com o incidente. Mas assim, não é, não precisa ter visto um pra ver o outro, não, nada assim. Ah, eles têm conexão. Então, histórias... Que doideira. Bem de leve. Uhum. Legal. É só uma coisinha. Mas são histórias bem diferentes, assim. Mas, simplificando bastante, né, o que acontece no incidente, a gente acompanha dois grupos de pessoas separadamente. Um são três caras, é um policial e os dois irmãos que ele estava perseguindo, que acabam presos numa escada, nessas escadas de prédio, né, que fica separada, assim, do resto por uma porta, né. Eles ficam presos nessa escada infinita. E a gente também acompanha uma família, que é uma mãe com dois filhos, um menino e uma menina, e o padrasto deles, que ficam presos numa estrada infinita. E aí depois a gente vai ver como essas histórias se ligam, né? A gente começa com essa da escada, que é toda em preto e branco, assim, e a da estrada, que é bem colorida. É bem legal ver essa diferença de ambiente, né? Porque essa escada é toda fechada, não tem uma janelinha, né? Tem só aquela... A luz branca, assim, de interior mesmo, né? De ambientes internos. E a estrada é um desertão, assim, sol rachando. E nunca, o tempo não passa, assim, nunca anoitece, né? Sempre o mesmo momento ali. Por mais que as pessoas vão envelhecendo, mas esse lugar tá parado no tempo dele ali. Então, é um lugar que é sempre dia. Então, é legal ver esse contraste, né, desses dois grupos onde eles estão. Caraca, é sempre dia. É verdade. Eu tinha sacado isso. Faz todo sentido. Pelo menos eles têm a lojinha de conveniência ali do posto, né? Aí parece que todos eles têm uma fonte de alimentação ali, um negocinho pra subsistência, né? Um tem uma maquininha de comidinhas, né? Aquelas comidinhas que você coloca o dinheiro e cai. E o outro é a loja de conveniência. Porque senão realmente não tinha como sustentar, né? O filme. Exato. É uma justificativa boa, assim. Eu vi esse filme hoje, agorinho mesmo, e aí não tive muito tempo de pensar muito sobre ele, não. Então eu quero que vocês aí destrinchem ele pra mim, porque ele é o mais complexo dele. É complexo, né? Falou assim. Uhum. Então gostaria aí que vocês... E eu faço alguns comentários. Gente, então, o que eu entendi? São dois cenários que se interligam depois, né? Duas situações. E, assim, sobre o que tudo significa, a gente pode conversar no final, mas eu entendo que tem alguma coisa a ver com karma, talvez alguma maldição, porque, assim, ou o purgatório mesmo, mas aí a gente tenta concluir ali no final. Mas o que eu entendi é que é um incidente que acontece com duas ou mais pessoas e uma realidade alternativa surge a partir do momento que esse incidente acontece. E aí as pessoas ficam vivendo eternamente, vivem a vida delas inteira nesse lugar, depois que acontece um incidente, num lugar específico que é um lugar infinito, é um lugar que não tem fim, assim, um lugar que não dá pra sair, uma prisão mesmo. O primeiro caso que a gente vê são, eu não entendi se eles são irmãos, mas são duas pessoas que estão morando em um apartamento e aí elas são irmãos, né? E aí elas são abordadas por um policial e aí um dos irmãos leva um tiro, né? E eu acho que a partir daí começa a questão do incidente, porque depois desse tiro eles vão pra uma escadaria e aí nunca mais conseguem sair de lá. Ficam subindo, ficam descendo, eles até jogam uma chave ali no vão da escada e a chave fica pra sempre passando pela escada, né? Então é uma coisa que comprova que eles nunca mais vão sair de lá. E, enfim, a partir daí o irmão acaba morrendo, né? E aí sobram o policial e o outro irmão, né? Que não morreu. E a partir daí eles vivem a vida deles inteira ali dentro daquele lugar e a comida, ela sempre se renova, não importa, eles podem comer o negócio inteiro ali da maquininha de conveniência que ela vai criar comida nova, então eles acabam vivendo ali, dando um jeito, né, cria até quase uma seita ali com o corpo do irmão, eu não entendi muito bem, o que vocês acham ali daquela, cria uma religião ali, às vezes até pra conseguir sustentar. Mano, se você só tivesse duas pessoas presas num Big Brother pra sempre, alguma coisa, ia surgir alguma coisa desse tipo aí. Não, o apoio mental, né, emocional. 35 anos preso com uma pessoa só. Não é moleza, né? Mas enfim, aí o cara fica velho, né, o policial, né, que fica velhinho, e aí o outro cara fica marombado lá, dá o jeito dele de conseguir sobreviver àquela situação, e aí chega um momento que o velhinho policial, ele lembra que na infância dele, ele viveu uma coisa parecida com isso. Com esse lugar infinito que não dá pra sair. Que é quando ele era criança. E aí é o outro cenário, né? Que da família que tá no carro. E aí é uma mãe, o pai e duas crianças. O mini policial, né? Uma criança, a criança, versão criança do policial e a irmãzinha dele. Só que a irmãzinha dele tem asma. Então ela acaba falecendo também. E a partir daí começa o tal do incidente. E aí eles ficam presos nessa realidade, como se fosse... Eu fiquei tentando imaginar que é como se fosse uma esfera ali onde eles estão, né? Porque é uma estrada que nunca acaba, o dia nunca acaba também. Uhum. Eles podem andar pra frente, podem andar pra trás, eles nunca chegam em lugar nenhum, só passam por uma loja de conveniência que vira ali o lugar de enfim, de subsistência deles. E, enfim, eles vivem a vida toda deles lá. Acho que a mãe acaba morrendo, eles vivem em situações precárias, né? Vira um lugar bizarro ali, uma situação bizarra. E aí o pai do menino lembra que ele passou por uma situação parecida quando era criança, junto com outro cara, em um rio, né? Ele fala que uhum. eles ficam perdidos em um rio e viveu a vida dele toda até o cara que tava com ele no rio lembrar que passou. Então, assim, é infinito. É uma situação infinita que eles estão vivendo ali, né? Só que, enfim... É, quando a pessoa se lembra que ela já passou por isso porque aconteceu um incidente, ela meio que dá para a pessoa seguinte, que vai dar continuidade a esse cenário, uma missão, né, de colocar para frente esse karma. Isso que eu achei meio bizarro, assim. Então, isso continua e a pessoa entra nessa missão de continuar esse purgatório, esse karma, e ela vai. É, eu não sei se é uma, como se fosse uma lavagem cerebral, alguma coisa assim, que a pessoa vai meio que sem questionar ou sem entender o que tá fazendo, ou então esquece. Não entendi muito bem essa parte. Mas ela dá seguimento a isso, ela esquece que tá dando seguimento a isso, até ficar velha, quase morrendo, né? E aí contar pra pessoa que tá presa nesse karma junto com ela, que vai dar seguimento. Então, assim, é uma... É mais o que... A questão da realidade paralela tá no fato de que, a partir do momento que acontece um incidente, aparentemente, uma versão da pessoa que sofreu esse incidente vai viver a vida normalmente, no mundo real, na Terra, vamos dizer assim. Enquanto outra versão dela vai viver dentro desse lugar, que não é o mundo real, o mundo normal, é um lugar infinito, como se fosse um purgatório uhum. mesmo, que vai ficar sofrendo ali até entender o que está acontecendo. Então ela começa a fazer parte desse ciclo maldito aí, e vai sempre passar isso para frente, de algum jeito. Então assim, foi isso que eu não sei se ficou claro o que eu falei agora, mas foi mais ou menos isso, o que eu entendi. O filme dá a entender, tem uma hora que o velhinho lembra, né, e ele conta, a hora que o velhinho tá quase morrendo lá, aí ele lembra, agora me lembro, meu nome é Daniel, uhum. E aí ele dá uma explicação que eu acho que deve ser oficial, porque é o único momento que o filme se propõe a dar uma explicação, que ele diz assim, a gente vive preso para que o nosso outro eu possa viver bem. Dá essa ideia de, tipo, alguém tem que, tem que ter um de você trabalhando nesse preso, sei lá, né? Nesse mundo esquisito, para que o sua outra versão possa ser feliz lá fora. Pelo menos é o que eu entendi. Você entendeu isso também, Sil? Foi. E aí, conforme... Se a pessoa só definha, né? A pessoa que tá dentro só definha, a versão dela que tá fora vai viver Fica uma vida triste. Ruim. É. Quando quem tá dentro tá prosperando, então o cara que tá lá marombado, fazendo exercício, tá lá, tipo, energia, o outro dele tá feliz e tá fazendo coisa na vida e consegue se dar bem. Mas enquanto isso, o policial, que nesse momento que não ficou, que resolveu só envelhecer ali, ficar velhinho, não conseguia se mover, nesse momento, a sua versão policial da vida real descobriu que a mulher traiu ele, matou os caras, ficou preso e no final se mata, sei lá, dá a entender que o cara se joga. Não tinha entendido, não. Então é como você reage dentro desse lugar aí que vai definir a tua vida lá fora, como se fosse uma outra consciência, então uma representação da consciência, né? Talvez. É tipo um simulacro. Pelo menos é o que dá a entender. Mas eu tenho eu tenho algumas críticas. Eu gostei, a experiência foi muito legal. Eu acho que é bem como você disse. O filme é doido, isso me interessa, adoro essas histórias doidas, mas tem algumas críticas. A primeira é, eu comecei a ver o filme e parecia que eu tava vendo uma novela mexicana. As reações eram muito exageradas, gritaria o tempo todo e não sei o quê. Aí eu me toquei que o filme era mexicano. E aí eu me toquei, caraca, por isso que a gente fala novela mexicana, porque acho que lá no México deve ser o padrão ser essa coisa extremamente que a gente chama caricatamente hoje de novela mexicana. Talvez seja novela só pra eles. É mais então, dramalhão, né? Mais exagerado. Dramalhão total. Então eu tive uma dificuldade pessoal de me adaptar a isso. Eu tava muita gritaria, muito exagerado, mas tudo bem. Isso aí passa, é a linguagem do filme. Outra coisa que me incomodou foi a parte... O filme fica muito tempo nessas duas realidades, que eu achei ótimo. E aí, no momento que tá chegando perto do final, eles tentam explicar tudo num único sequência de lances, de momentos. E aí eu achei didático, não precisava. E entendeu? Você vive lá a vida, não sei o que, de repente, aí o cara, eu me lembro de tudo. Aí ele vai e explica pra você, falando. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e é isso que acontece, e você fica preso, tem um outro, não sei o que. Aí depois, não se bastasse ter explicado tudo isso, o filme resolve contar numa sequência de uma montagem, que a gente chama no cinema, que é essa sequência de imagens que vai passando de uma pra outra, toda coisa que aconteceu com eles na outra vida. Aí pra mim ficou muito didático, assim, sabe? É, não, primeiro que não usou o recurso cinematográfico, pois o velhinho contando tudo, poderia ter usado outros recursos, mas pra mim, interessantes. É, e mostrar que, mais do que contar, né? É, e aí no segundo só pôs uma montagem lá, que é grande pra caramba, mostrando a vida de todo mundo. Eu, assim, ali pra mim, eu já tinha entendido, quando ele fala e tal, não sei o quê, ia ser mais legal deixar ser aberto. Ou, melhor, aí a cena final, que é quando o cara se torna o marombado lá, ele se torna o mensageiro do hotel, né? Abre um elevador e ele entra no elevador e a partir de então ele aceita o próximo. Aquela cena é muito boa, aquela cena é muito legal, porque aquela cena explica pra mim tudo, fecha o ciclo. Não precisava ter mostrado. Uhum, concordo. Né? Começa inclusive com o casal, tem um casal e tem uma velha que fica na escada rolante, aparece ela. Aí tudo se encaixa. A Sim. velha vai passar de novo pelo mesmo ciclo e ela vai perder o marido. E aí a abelha, é tudo muito legal. Não precisava pra mim ter esse momento, vamos explicar o filme inteiro. Mas você vê que mesmo assim é confuso, né? Então assim, eu fico pensando, será que se tivesse tirado a explicação, a gente teria ficado completamente perdido? Eu fico pensando nisso também. Eu não gosto do artifício do didatismo e do PowerPoint, eu concordo com você. Mas eu também fico pensando, cara, é tão complicado que eu fico imaginando. Mas acho que poderia ter outro. Eu concordo, não acho que o desafio é fácil, é difícil mesmo. Concordo que se não tivesse tivesse tirado aquelas partes que eu falei, o filme ficaria mais confuso. Mas não necessariamente pior, pra mim. Claro que aí é de cada um, tem gente que, pra mim, ficaria mais aberto e eu acho que eu me interessaria mais. Ficaria aquela coisa, caramba. Porque eu adorei essa ideia da maldição, que é uma maldição, sei lá o que que é, um negócio que passa e tal. E você poderia ter mostrado que tem uma outra versão sua num outro negócio, sem necessariamente mostrar dessa maneira. Mas tudo bem, essa é uma crítica, sei lá. Quando tava acontecendo na minha frente, eu fiquei falando assim, ué, agora virou um PowerPoint, sabe? Era só ter colocado um diálogo, era só ter mostrado um outro momento. Eu acho que daria pra fazer melhor. Mas o que no final me incomodou, assim, que eu achei que não fecha, é a questão do roteiro. Pensa comigo, eu vou tentar isso. Eu criei uma versão do filme que eu acho que se fosse essa versão, eu acho que eu ficaria bem contente. Mas pela versão atual do filme, que eu acho que não tem como fugir dela, é assim. Vamos pegar... segue comigo essa linha temporal. Vamos pegar o menino que ficou preso na balsa. Ó, o menino ficou preso na balsa. Ficou lá 35 anos preso na balsa, na jangada, não conseguiu escapar, ele cresceu. Aí, quando o outro morre, né, tinha alguém com ele, que era o que estava com a maldição anterior, morre, a jangada finalmente chega no porto, ele vai lá, e quando ele chega no porto, o que acontece? Ele encontra... Qual que é essa, Sil? O carro vermelho. Olha só, ele encontra o carro vermelho. Esse cara, que agora é adulto, que é o... É o Roberto. O Roberto, que agora é adulto, ele pega o carro vermelho e agora como é que ele dá carona pro nosso novo personagem? Porque, assim, existe uma pessoa que é o personagem principal, que é o menininho, que tá lá tocando piano nessa hora. Vamos pensar, esse menino tá tocando piano. Tem uma irmã que tem asma. Tem a mãe e tem o padrasto. Ok? A mãe casou com esse padrasto. Esse padrasto está casado com essa mãe há um tempo. É uma pessoa que já tava lá. É uma pessoa real. Que ela encontrou, que casou e tal. Não é uma pessoa que chegou num carro vermelho, parou, abriu a porta e falou, oi, venha comigo. Essa pessoa não pode ser a mesma da outra. Aí eu pensei assim, estão entendendo ou não? Sim. Mas aí vamos continuar. Vamos só continuar porque isso vai acontecer de novo. Aí, tanto faz. Vamos supor que é. Vamos chutar só para benefício da dúvida que a mãe conheceu o cara no dia, falou: Nossa, você parece confiável. Vamos só viajar em família e meu filho, vem aqui. Olha o seu novo padrasto. Vamos só simular que é isso. Você Aí parece entrou no. confiável, é ótimo. É. Aí eles pegaram o carro e foram. Beleza, foram. Aí acontece o segundo incidente. No meio da estrada, a bombinha de asma quebrou, não sei o quê. Aí agora ele vai ser a segunda vez que ele entra no incidente, porque todo mundo passa duas vezes pelo incidente. Primeiro quando é criança e depois a segunda como adulto. Só que esquece, blá blá blá. Agora ele vai se tornar o velho e o menino vai se tornar o jovem com energia. Beleza. Aí eles ficam lá, tararão. Agora esse menino, vamos pensar, esse menino é um menino real, veja, esse menino ele é um menino de verdade, não é um menino do alter ego. Só existe ele, inclusive, nunca bifurcou. Quando tem um incidente, bifurca. Um dos meninos fica preso e o outro, que era real, que entrou no carro, na van, no carro vermelho com aquele cara que já era do outro incidente, ele bifurca e vai chega no lugar, tem a sua vida, cresce, vira mágico, vira detetive. Ó, vamos acompanhando. O outro tá preso. Aí esse menino que vira detetive vai lá. Aí, 35 anos depois, ele vai perseguir. Ele vai fazer algum caso. O menino que está dentro, preso no loop, chega a viatura e ele se torna o policial. E a dúvida agora é, qual desses dois, são duas pessoas que estão uma viatura, um na vida real que está com uma viatura que virou detetive e outro que está preso que Caramba, acabou de escapar. realmente. Agora, um desses dois vai perseguir, um desses dois só vai perseguir, vai sair dali e vai perseguir os irmãos. Qual desses dois? Então, assim, na minha interpretação, que eu acharia que ia ficar perfeito, era assim: sempre quem vai perseguir. Ó, vou contar. Posso contar? Desculpa, eu tô monopolizando, mas eu queria tanto contar a minha versão, se eu puder, Falando. se vocês não se incomodarem. Vamos pensar agora numa outra história. A história é o seguinte: pensa no cara da jangada. Ele é um menino real que estava vivendo a sua vida. Ele pegou uma jangada e um dia aconteceu um incidente. Bifurcou. Apareceu o B, o A continua preso, e o B agora é o menino real. O B, o A fica preso e não é mais o menino real. É a realidade que vai, sei lá, ficar punindo ele. E o B é o menino real, porque tá vivendo no mundo de verdade. Passou 35 anos, fez várias coisas. Esse cara de 35, que viveu 35 anos, vai se conhecer a mãe do garoto. Vai se casar com ela, vira padrasto, beleza. E o outro ficou preso na jangada. Passou 35 anos, o menino que está preso na jangada chega em terra firme, encontra o carro vermelho, e não é esse que vai andar com a outra, porque já tem um outro na vida real fazendo isso. Ele pega esse carro vermelho e some, morre, não interessa. Faz outra coisa. Vai viver sua vida ou se desintegra, não importa, porque essa pessoa já não é mais real. Essa pessoa já é a do purgatório. Essa pessoa não importa. Ela talvez só tenha um vislumbre do que aconteceu, digamos, com o seu alter ego na vida real e finaliza a sua trajetória com o mesmo tipo. Então, se o cara era um cara que estava com um carro vermelho, ele encontra o carro vermelho. Pronto. Mas agora a gente tem uma pessoa real de verdade que conheceu a mãe, que não sei o quê. E essa pessoa real de verdade pode pegar os filhos lá. Que ainda é um garoto de verdade, só tem um, e vai viver um segundo incidente. Mas é o B que vive o incidente, não o A. O B vai viver um incidente velho. E aí, esse cara vai viver um incidente velho, vai ficar preso. Vai ter duas realidades dele também, que vai criar o C. Ó, vamos lá. O B, que era real, vai viver um incidente e vai ficar preso na realidade. E o C, que vai criar, bifurcar duas segunda vez, vai continuar sendo um velho, um cara mais velho na vida real. Como o B tá sendo triste nessa realidade, o seu ser vai ficar triste e vai ser ruim. Dá para ver que ele tem uma vida ruim. Cada pessoa vai ter A, B e C, e não só A e B. Agora, vamos pegar o menino. O menino A, que era real, pegou a carona com o cara. Quando bifurcou, o A continua preso e vai se tornar o seu purgatório. Enquanto bifurca o B, e o B vai ser o cara que vai viver, pegar as garotinhas, virar policial. Esse B é que vai prender o cara. Os irmãos, e no momento que ele vai prender os irmãos lá, atira, tem a bifurcação, o B fica preso, cria-se o C, e é o C que vai vir ficar velho, que vai encontrar a mulher traída e que vai para a prisão, porque o seu B, sua contraparte B, está envelhecendo na escadaria. Fecha perfeito. Aí vai ter o irmão. Esse filme, essa explicação, para mim, fecharia perfeita. Só que aí a última cena quebra, porque é o cara. Por que, que a última cena quebra? Porque o cara bombado é a A, que vai ficar preso na escadaria jovem e vai viver a vida inteira, enquanto o outro tá feliz e tá crescendo, encontra uma mulher, a gente percebe isso. É o B que deveria virar o mensageiro do hotel e não o A, mas o filme termina com o A virando o mensageiro do hotel, e assim o filme destrói a possibilidade de ter A, B e C. É só A e B o tempo todo, e portanto não tem como explicar o filme, porque se só é A e B, não dá. Não, qual é a pessoa que pegou o carro e levou o menino, se essa pessoa acabou de sair de tipo... Eles valem do pressuposto, 35 né? anos. Que é a mesma pessoa da realidade falsa isso, e da real, né? Isso é que a mesma pessoa. E aí, pra mim, não fecha, eu não encontrei. Se alguém falar, tem uma outra teoria aqui maluca que consegue explicar, beleza. Mas pra mim, quando eu tava vendo o filme, eu comecei a pensar, não, pode ser o C. E aí eu tava, cara, vai ser mais... Só que aí no final, não dá. Se fosse A, B e C, seria mais bonito ainda pra mim. Por quê? Porque é sempre uma pessoa real encontrando uma pessoa que não é real. E que dá uma, que dá uma loucura. Se fosse assim, ué, pra um é o purgatório e pro outro é uma pessoa real. Só que isso é legal, porque é como se não existisse, no final, para mim, questionaria que não existe nenhuma realidade objetiva. É sempre uma, digamos, o purgatório de um é a realidade do outro. E aí a realidade do outro vai virar o purgatório do próximo. E essa maldição, talvez fosse todos os seres humanos fossem vivendo essa maldição até, não sei. Tipo, nesse mundo maluco, poderia ser que isso vai acontecer com todo mundo, sei lá. Mas enfim, aí eu terminei com esse gosto um pouco amargo, porque eu não consegui... Tudo bem, alguém fala assim, ah, Pena, você quer encaixar as coisas, você é muito louco, só vê o filme e cala a boca. É, tudo bem, tem gente, sem críticas, cada um vê o filme como quer, mas eu sou a pessoa que gosta de... Pra mim, é a graça do filme, quando tem um filme maluco, é você é um quebra-cabeça, pra mim é um grande quebra-cabeça. Nossa, que da hora, eu vou desvendar esse quebra-cabeça. Mas quando você tenta desvendar e pra mim não dá pra desvendar, fica um pouco amargo, entendeu? Eu gostei da história, eu curti, acho que, puta, o filme tem muita coisa muito maluca, isso é muito legal. Mas se não dá pra desvendar, pra mim ficou meio amargo. E é engraçado, o pior é isso, né? Que tava fácil. Fácil não, assim, mas você conseguiu desvendar aí uma forma de ficar interessante, né? De ficar melhor do que a versão. Eu acho que você tem que mandar um e-mail pro diretor. Não, e não. Aí você fala, ó, faz cara... assim. Mas assim, porque vou refazer assim, o final do seu filme? Vai ficar incrível. Vai ficar top. Rapidão, fazer uma cena aqui. Mas, assim, mas eu acho, gente, que eu sou só eu, viu? Porque... Não, é isso assim, que eu ia falar agora. Eu acho me que não é sinto só você, muito não. Uma ilha, assim. Não. É porque, por exemplo, eu vi... E assim, eu confesso que eu não consegui decifrar, até porque eu vi uma vez só. Esses filmes a gente precisa ver mais de uma vez, porque é muita coisa, né? Muita informação. Eu vi e eu fiquei com essa coisa de, cara, tem alguma coisa que não faz sentido. Só que eu não tava conseguindo decifrar muito o que é. E agora que você colocou, você desvendou, que eu acho que é justamente essa questão de que, cara, eles estão valendo o pressuposto que existe uma realidade paralela, mas ao mesmo tempo quer que a gente acredite que os personagens que estão na realidade paralela também estão na realidade verdadeira. E é nesse ponto que pra mim as coisas não estavam fazendo muito sentido. Agora que você colocou, realmente fica pior, né? Fica mais confuso, sendo que dava pra ser mais coerente. mas eu gostei do filme. Assim, realmente tem as pontas soltas, né? E talvez ele seja confuso justamente porque tá com as pontas soltas, né? Mas eu gostei. Eu achei o filme interessante, intrigante. E é legal, né? A gente vê uma coisa fora de Hollywood de vez em quando, que geralmente é uma abordagem muito diferente. Seja a atuação, né? Que você falou que realmente é bem melodramática. Mas assim, depois de um tempo não foi uma coisa que me incomodou. Parece que a gente acostuma, né? Um pouco. É outra linguagem. Mas é um filme diferente, né? E que trata a questão da realidade paralela de um jeito muito atípico. Nunca vi nada parecido, assim. Apesar das falhas, eu acho legal. Eu gostei sim. O filme bem executado nesse sentido de, tipo, né? Tem vários momentos muito legais mesmo. Realmente foi só isso que eu falei mesmo. Se eu pudesse encaixar, pra mim seria um puta filme. E aí quando eu não consegui encaixar, ele perdeu um pouco disso, mas... Assistam, eu recomendo bastante que assistam, porque é uma experiência totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Sim. O que eu, assim, eu já, como eu vi ele hoje, assim, eu achei ele bem complexo nessa parte das histórias paralelas e de... Eu fiquei realmente muito perdido ali quando elas se ligam e aquele final, Pena... Deu a explicação dele aí que, assim, né, que esclarece e confunde também um pouco, né, porque quebra, né, a teoria que ele desenvolveu aí, que foi muito, muito coerente. Mas eu vou pegar o que eu peguei de metafórico, assim, no filme, né, O menino lá, ele tem um. Ele mostra, né, que ele tem um hamster. E aí, como que geralmente um hamster doméstico vive, né? Numa gaiola, naquela rodinha dele lá, que ele fica ali, da vida dele se resume àquilo, né? E o hamster, ele tem uma vida muito curta. E o filme, aí o filme ele busca, quando, né, eles entram nesse loop aí, digo, não é um loop, né? Eles ficam aprisionados ali nesse espaço-tempo. É uma É uma gaiola, né? gaiola e eles vão repetindo as mesmas coisas. Acho que principalmente na segunda, na primeira também, né? Mas assim, na segunda isso fica mais claro lá quando, né, se passa 35 anos, eles estão fazendo as mesmas coisas ali até que eles, tipo assim, eu fico, continuo aqui ou eu saio da gaiola, né? Não sei. Eu vi que ele faz uma referência ali ao livro do Philip K. Dick, então imagino que esse livro seja uma referência, mas eu não conheço o livro. Aí eu vou voltar, que aí já é uma questão estética. Que é lá do que eu vi uma exposição há mais tempo aqui do Escher. Tem essa questão da escada infinita, né, que é uma ilusão de ótica, que você, né, Sim. você sai no mesmo lugar da escada, né? Então eles aquilo ali do eu gosto muito desse momento do filme, desses momentos iniciais assim, quando eles começam, ficam presos, né, que eles vão repetindo, porque fica agonizante, né? A menina lá com a asma fica agonizante, o outro lá com o irmão morrendo, apesar de toda a melodramaticidade que o filme traz. Mas assim, e eu acho que isso ele traz uma reflexão social nossa assim de hoje, assim, da questão, eu vou pegar da questão do hamster, né? Que será que a gente não repete, né? Será que nossa vida não é essas estradas, essas escadarias infinitas assim? E essa questão tipo de você não encontrar uma saída, né? Você vai vivendo ali, você parece que não tem uma saída. E não estou dizendo que é uma coisa de rotina, né? Mas a vida ela parece uma coisa meio que você vai seguindo ali umas convenções lá que é sociais assim. Eu já tô divagando aí, não, mas assim Não, mas faz Como sentido, a se gente entra nesses fosse nossos loops, né? a prisão da rotina mesmo, né? A prisão, não digo nem que é rotina assim, né, mas a do é claro que é a rotina, né, mas é o dia a dia assim que a gente acaba levando, né? Eu vou lembrar do episódio do Snoopy, gente, olha para onde que eu tô indo. O episódio do desenho do Charlie Brown, que o Linus está discutindo no Charlie Brown, que eles estão refletindo sobre a vida, o que que você faz da vida. Ah, você estuda e depois você faz o quê? Você estuda, você vai para faculdade, e depois o quê? Você vai trabalhar, aí você vai casar, aí você vai ter filhos. E os seus filhos vão para a escola, vão para a faculdade, vão trabalhar. É lógico que não é com todo mundo, mas eu acabei, gente, isso daqui eu tô lembrando agora. Aquele quadro aqui do desenho do Snoopy, eu olhei para ele e eu lembrei desse negócio. E dessa coisa que eu acho que resume muito que o filme acaba passando em determinado momento para mim, assim. Que eu fui sentindo uma coisa assim em determinado momento, quando que eu peguei essa questão do hamster. Mas depois, assim, eu tenho uma palavra que a gente usa muito aqui, que é no podcast, que é comum, que ele dá uma descaralhada, assim, né? Ele descaralha para mim no momento em que ele entra nessa questão das bifurcações, que o Pena me esclareceu bem aí. Mas é uma coisa que, né, que faz todo sentido, que faz é da, né, do A, do B, do C. Mas é isso, gente. Eu acabei, né, vocês esclareceram bastante coisa para mim aí do filme aí, você e a Bela. Eu achei ele um filme muito complexo, mas eu acabei indo para essa questão do, né, de pegar mais essa referência que eu achei que é uma coisa metafórica. Mas faz todo sentido, viu, Ivo? Para mim, assim, o hamster ele aparece várias Sim. vezes no filme. Todas as realidades, todos os loops têm um hamster ou aparece um hamster em algum momento. E o filme termina com um hamster. Tem uma cena pós-crédito, não sei É? se vocês Ah, eu não viram. vi. Tem uma cena pós-crédito, é muito legal. Termina o filme e aí aparece um hamster saindo de uma bolsa, de um... Não, parece... É o que... É o hamster que fica na estrada, sabe? Mostra ele saindo da casinha. É tipo uma cena de meio segundinho ali, é só isso, sabe? Porque o Daniel, quando entra na viatura, ele deixa o hamster lá, né? Isso. Filho da puta. Então, assim, esse é um simbolismo claramente... É claro, né? Assim, claramente claro, ótimo, como eu sou esperto. Que é evidente, de propósito. Não, né? O cara pôs uma cena pós-crédito do hamster escapando, e o hamster... O que esse hamster faz na história inteira que não é um personagem nem nada? Então, pra mim, Ivo, faz muito sentido o que você tá falando. Essa é a mensagem, digamos... Né, tirando toda essa loucura dos loops temporais, acho que a mensagem é essa. Somos todos... Ou o filme quer mostrar como, na verdade, a gente é esses hamsters mesmo que ficam girando na rodinha e não saem do lugar. Essa mensagem é bem, bem forte, inclusive, né? A nossa vida pode, muitas vezes, parecer que a gente só tá na rodinha girando e não sai do lugar. Eu acho que ao mesmo tempo que eles estão presos, que eles estão repetindo, eu acho que quando eles entram no B, eu não sei, que você citou, que eles vão seguindo a vida... acaba seguindo coisas de... São caminhos assim que acabam sendo... eu não vou dizer padrões, né? Porque, tipo assim, você vai lá, você tem um esposo, você é traído, você mata, você vai preso, não sei o que lá. Para cada, né, para cada ato que você tem ali, tem uma coisa que parece que segue uma linha, né? Tipo assim, isso aqui você vai seguir a linha. Então, eu imagino... Um pouco disso, assim, que em qualquer realidade parece que é meio hamster. Meio hamster no negócio. E como seria o hamster fora, né? Aí eu não sei. Aí eu já... Oi, Ivo, e deixa eu acrescentar aí pra tua análise, que é uma coisa que, assim, eu senti que tinha um pouco a ver com essa coisa de você ficar pra sempre numa mesma situação, preso em um loop, seja ele, enfim, psicológico ou real aí nesse filme maluco. Mas... Uma coisa que eu senti, mas o problema é que não se aplica para todos os cenários desse purgatório aí. Mas é que se não tinha a ver com a forma de como a gente carrega a vida inteira alguma culpa, algum trauma. Então, por exemplo, quando acontece da menininha morrer, né? A irmãzinha do cara, sim, do garotinho, né? Ele é a partir dali que ele entra no loop, né? No purgatório, digamos assim. Então, assim, será que não tem a ver com isso também? Sobre como, assim, a gente se mantém naquele lugar e a gente carrega aquilo pra vida toda? E ali o purgatório é como se fosse uma forma figurada de explicar isso? Só que aí, quando a gente pensa nos outros cenários, não faz tanto sentido, né? Porque na balsa lá, o que que aconteceu, né? Pra eles entrarem naquele... O incidente foi o quê? Que eles se perderam? Eu nem me lembro agora qual foi o incidente especificamente. Mas, assim, se o filme, eu acho que tivesse mantido essa coerência aí em todos os cenários, né? As realidades, essas realidades aí de espaço-tempo, purgatório, sei lá o que é isso, eu acho que teria afirmado um pouco mais isso, né? De que, cara, o incidente é uma coisa que você vai levar pra vida. Seja o irmão que morreu, tanto é que vira até uma seita ali, né? O irmão morto. Então, assim, talvez aquilo, sim, significasse o trauma do cara, né? Não, meu irmão morreu e eu vou levar isso pra vida. E é, tipo, é como se fosse um espaço figurado desse lugar de trauma, né? E de arrependimento e de culpa, enfim. Mas o filme não segue e com tem isso. Tem até um caderninho, né? Tem uma bíblia, vai, sei lá. Tem um livro que passa pro próximo, que você lê e se mostra onde vai ser o incidente. Não sei se vocês perceberam, sim, mas quando o cara tá folheando, ele vê que não é insulina. É verdade. A epinefrina vai quebrar, tem a valise caindo, a bolsa caindo. Gente, exatamente, quem fez? O cara faz. Quem escreveu o livro maldito do purgatório? Eu achei isso muito viajado. O livro do purgatório, cara. E todos os outros incidentes estavam lá, o tiro, o cara atirando. É meio como se já... Por isso que eu até pensei como uma maldição. Eu acho que o purgatório resolve também, é um jeito de... mas você falou karma, Bela, e pra mim, acho que pra mim é mais karma. Se eu tivesse que escolher uma palavra de tudo isso, é como se, tipo, sabe, o karma é isso, vou ter que passar por isso pra que é um purgatório, não deixa de ser um purgatório, mas é um karma, é mais uma maldição que você carrega, assim, sabe? Purgatório me parece frente, num, né, sentido de que você vai espiar pelos seus erros. Mas o karma, nesse sentido, que também tem uma coisa de pecado de uma outra vida, né? Mas, assim, parece que agora você vai... É só maldição de... Você tem que enfrentar isso agora pra resolver Para você se libertar, não sei, achei É, uma e é uma coisa coisa meio. que você passa para o outro. Eu acho que maldição para mim funciona melhor ainda, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com o rolê, né? E aí ela recebe Sim. esse grande presente. Receba Ah, esta merda. receba esta bosta, aí se 35 vira. anos preso nesse É. lixo. É. É, faz Maluco sentido esse também. filme. Triste. Mas tem uma coisa que o Roberto fala quando ele tá. Os dois velhinhos, né? Que eles falam que nos primeiros 35 anos, né? A pessoa é mais jovem e tá lá tentando fazer daquela situação a melhor possível, né? O cara que se exercita lá nas escadas e tal, e o outro lá no deserto que vai morar no deserto, faz uma cabaninha. Ele vive da melhor forma que ele consegue, né? Enquanto os outros, que já estão no segundo ciclo de 35, estão lá só definhando. E ele fala que os velhos, as pessoas mais jovens, assim, não as presas, né? As versões delas que são livres, vivem melhor. E aí, conforme a pessoa vai ficando velha, ela vai perdendo, né? A disposição, perdendo a alegria de viver mesmo, assim. É, então, é meio que essa mensagem de. Aproveita, né, o seu tempo, não deixa, Não, tipo, para mim é etarista o filme. Já falei, esse filme aí é tipo contra velho, preconceito de verdade. velho. Ah, que meio que falam, os jovens vivem a vida, os velhos perdem a vida. Eu não gostei dessa parte, não. Mas sabe uma coisa que eu lembrei agora? Toda vez, todo ciclo, todo incidente tem um sacrifício. Talvez ainda entre mais nesse caráter de maldição, né? Sei lá, um sacrifício. Mas vocês percebem que sempre É começa verdade. com uma morte. Né? A menina morreu de asma, o outro que morre na jangada, o outro que morre no, no, É. É. na abelha. Mas eles falam. Eu entendi que isso é o incidente. Esse é isso que starta o loop, entendeu? Um Então, pouco mas antes da toda pessoa vez que começa o morrer, incidente, né? dá um tremor, tem um barulho que eles Dentro escutam. desse. Ah, é? Que é um pouco. É. Que é um pouco. Eu acho que tá junto, mas talvez. Pode ser isso, pode ser que é o que starta é porque atirou. Mas sabe por que que eu acho que não? Porque sempre. Já tá. O ciclo é sempre 35 anos, e quando o cara escapa de um, ele começa imediatamente o próximo. Pelo menos é isso que dá a entender. O cara sai da viatura, ele encontra a viatura, ele imediatamente já vai começar o próximo. O outro que sai da jangada e pega o carro vermelho, imediatamente vai começar a estrada. O cara que sai do elevador, ele já imediatamente vai picar a abelha. Tipo, então, se digamos que ninguém matou, eu acho que, que meio que já tá fechado, sabe? Não sei. Sei lá, também já não sei mais o que eu tô pensando. Mas eu sei que tem esse Fritamos caráter do muito. sacrifício em algum lugar. É, não, faz sentido também. Acho que todas as interpretações estão válidas aqui, porque o filme é realmente bem confuso, né? Então, super. É isso, gente. Só para fechar, uma curiosidade: esse filme foi exibido no Fantastic Fest nos Estados Unidos, né? E o diretor e a equipe dele levaram para distribuir como souvenirs para quem fosse assistir o filme dele. Uma Garrafas abelha. com xixi e cocô de mentirinha. É porque foi uma Que coisa que nojo, eu velho. Todo virei mundo no filme e adorou, eu foi pensei assim, sucesso. eles usam um banheiro aí, sendo que tá tudo fechado, estão na escadaria, mas aí ele faz questão de mostrar. Eu não sei se eu queria ter visto assim. Sim, é. Não, Pô, mas em gente, era termos de super produção. organizado ali. Não, gente, em termos de produção, imagina quem comprou todos aqueles objetos, montou todas aquelas garrafinhas, aqueles livros, aquelas post-it na parede. Design de Nossa, produção gente, foi bom. parabéns. Só para isso, Mas parabéns. assim, ainda assim é um Diz filme que bem eles. barato, né? Muito criativo. Pensei assim. Sim. Sim, poucas Diz que locações. eles gravaram a escada, era um prédio residencial, mas tinha pouco. Ele não tava. Não sei se era novo, mas tinha poucos apartamentos ocupados, né? E aí eles ficavam torcendo para ninguém pegar a escada. Todo mundo usava o Ah! elevador e ninguém ia ver. Como é que ele Mas às tirou vezes. as maçanetas de todas as portas da escada? Ah, eu também me perguntei isso, viu? Eu acho que eles botaram outra Ah, porta mas. na frente, né? Ou não, se o povo É. tava passando, né? Pela escada. Não puderam fazer isso, Sei né? lá. Mas às vezes aparecia alguém, mas tipo, as pessoas adoraram e pediram para não apagar os desenhos das paredes, sabe? Passado! Tudo que eles Sério? escreveram. Os desenhos bizarros lá. Uau! Ai, que Ficaram legal! tirando fotos. Demais, demais. Que É muito legal essas loucura! curiosidades, né? É. Ah, é muito bom, gente. Então encerramos, né? Gente, eu não vou nem dormir hoje. Sério, minha cabeça tá... Vai assistir Coherence imediatamente. É o quê? É. Vai assistir Coherence de novo imediatamente. Não, não vou não, que é mesmo que eu não durmo. Já tô dando play. É. Tá no Prime Video, né? Vou ver sim. É, deixa rodando. É o filme de fundo, assim, deixa quando rodando. Você escova os dentes. Ai, ai. Fazer isso. Ai, muito Mas bom. Muito legal, gente. Aí, então, obrigada, adorei. Gente, por mais essa gravação. Adorei, adorei. Foi uma conversa bem como eu esperava que seria mesmo. Nossa, foi demais, assim, pirar com vocês. É. Aprendi muito com pena. Tá derretendo a minha mão. É, sim. Se você quer uma consultoria em física, já sabe quem Olhei. Vai começar a vender. Com certeza. Muito legal. Então, Bela, obrigada por ter topado essa gravação com a gente. Se quiser fazer suas considerações finais, fazer novamente seu jabá, fique à vontade. Gente, tô lá no YouTube, canal Futurices, no Instagram também, TikTok também, foi um prazer estar aqui com vocês, e nossa, aprendi muita coisa sobre os filmes, a gente assiste e acha que entende tudo, mas entendi foi nada, agora eu entendi muito mais, de verdade. Tô com a cabeça fumegando aqui, de verdade mesmo, foi muito legal essa experiência, agradeço o convite, e estamos aí, obrigada, muito legal. Já vamos marcar o de loops temporário. Meu Deus. Não, vamos esperar uns meses. Vamos esperar uns meses. Mas vamos sim, com certeza. Pena, obrigada por você ter voltado. Eba, faça você também posso seus fazer jabás. Jabá também? Pode, Eba. Pode. Estou no, com um canal no YouTube chamado Caramelo Biônico. Além do SciCast, que eu faço podcast sobre ciência e falo de várias coisas, física, matemática, idade média, umas paradas legais e inteligência artificial, estou com um canal no YouTube que chama Caramelo Biônico e estamos fazendo um avião, construindo um avião de verdade e, além disso, fazendo uns projetos malucos lá. Então, se inscreve que vai ter coisa boa. Vou deixar todos os links no post, como sempre. Ivo, obrigada a você também ter conseguido obrigado, aparecer aqui, Bela, né? Muito legal. Foi ótimo. Acompanho você lá. Obrigado, Pena, de novo aí, pela participação. E obrigado, Sil. Valeu. Como sempre. Valeu, aí, Ivo. Conduzindo com maestria aí o podcast. Obrigado, tava até quieta, Sil. Não, ouvindo as explicações, não. Pode chamar então pro loop temporal, que vai ser épico também. Sim, pode deixar. Mais pra frente a gente vai conversar, sim. Bora, esse vai ser mais fácil, eu acho. Aqui, pra dar uma massa cinzenta, dar uma calibrada aqui, que nossa senhora. É. Obrigada, gente. Obrigada, ouvintes. E é isso. Até a próxima.